Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1132 e no dia 2 de novembro de 2025, dia de finados. E ontem foi o dia dos homens, né? Dia de todos os santos. Eu falei para a mulher ontem, ela falou, você está doido? Você está louco falar essas coisas? Eu falei, pô, dia de todos os santos. Quem é que aguenta as pontas em casa? A mulher manda, mas quem ajuda demais são os homens, né? Eu então... queria dar aqueles que as mulheres matavam para poder, né? Um bom dia para todos. Jorge, bom dia. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as tendas de umbandas Mãe Maria, Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Como o Rui falou hoje, nosso irmão Ari Rangel está aqui e o equipamento... Nós fizemos uma oração forte aqui no começo para não falhar, né? Se bem que na hora da chegada que eu fui abrir a porta, não identificaram a minha presença, a porta lá, o negócio eletrônico, ficou eu e o Ari preso lá embaixo. Falei, pronto. Já começou. Hoje vai ser, nós não vamos conseguir entrar no prédio, né? Mas vencemos essas primeiras barreiras e vamos vencer o resto. E tem uma coisa boa, ele não está mais errando o endereço, né? Ah, isso aí ele já tinha superado há muito tempo. Já. É. E hoje está fazendo 56 anos, que eu vim embora para São Paulo. Saí lá da minha cidadezinha, Patamuté. Naquela época era uma cidade pequena, tinha 200 e poucos habitantes. Tinha 200, hoje parece que tem 203 ou 204. Ou 199. É, mas tem muita saudade de lá. Ontem foi dia de finados, dia primeiro dia de Todos os Santos, que é a visita da gruta lá. Vai gente do Brasil todo, né? Lá, isso é falando sério agora, vai gente do Brasil todo na festa da Gruta. E... Gruta do Palhares? É maior. É muito maior do que olha a do Palhares. Só. Caramba. O Brasil todo vai, meu digo, principalmente a Bahia, né? Nesse dia. Legal. E ontem foi. E aí nós ficamos no dia da festa e no dia 2 nós viemos. Meus irmãos, né? Eu tinha 9 anos de idade e meus irmãos foram buscar a gente lá, eu, meu pai e minha mãe. E viemos embora naquela época. São José dos Campos também devia ter uns 50 mil habitantes só, né? Dava para andar nas ruas aí tudo. Acho que as ruas calçadas eram só a Rua 15, Rua Paraibuna era de paralelepípedo, Santana para lá, São José para cá. Naquela época tinha 150 mil habitantes. E no, na década quando, de 70? Quando eu vim para cá, tinha 150 mil. Você veio quando? Eu vim em 1970. Então, um pouquinho depois de mim só. Então é isso, eu estou confundindo, né? Tinha uns 150 mil. Mas era pequenininha, né? Bem pequena mesmo, São José. A Embraer estava começando, né? Lembra? A Embraer tinha começado ali. Tinha Johnson, tinha GM... Né? E Alpargatas, Essas aí já tinha, por isso que foi... E a Ródia, né? Por isso que foi expandindo a cidade com a industrialização. E você pegou aquele tempo que tem que fazer fila para falar no orelhão? Tinha aquela de tecido? Não, isso aí já é mais moderno. Quando eu cheguei, nem orelhão tinha. Não tinha orelhão. Na década de 70, na década Só alguns tinham orelhão. No começo de 70 não tinha orelhão, né? Só alguns. Tinha gente de orelha grande, agora orelhão... Para falar não tinha, você tinha que pedir emprestado o telefone na padaria. Eu lembro que a gente chegava lá na padaria e pagava 50 centavos, sei lá, para você fazer uma ligação, porque não tinha orelhão, o orelhão veio depois. Não, você sabe que eu ia passar o Natal na casa da minha mãe e meu carro quebrou, né? Aí eu fui lá na praça da Cônigo Lima para ligar para a vizinha dela para dizer que não ia. Chegou lá, o cara falou até, 8 horas de espera. Eu falei, nossa. Uhum. A gente fala isso pro pessoal de hoje, eles acham que é mentira. Não, exatamente. A fila é o tamanho do mundo para falar, e um brigando com o outro. Dava confusão na fila do orelhão. E olha o lugar que tinha, sei lá, para Patamuté. Quando eu saí de lá, ninguém falava de telefone. Tinha aquela fábrica de tecido também, né? Tecelagem Paraíba. Tecelagem Paraíba. Tinha, sim, também é antigo. É. Quando lá você ligava para as cidades do Nordeste, as cidades do Nordeste foram as primeiras a receber os telefones, porque o Antônio Carlos Magalhães era ministro das comunicações, então ele colocou em todas as cidades do Nordeste, por menor que fosse, um orelhão. Então você ligava para lá, a pessoa que estava passando lá perto viu o telefone tocar, corria, atendia, falava assim, manda chamar o Zefinho aí para nós. Aí esse desligado, daqui a pouco a Zefinha vinha, você ligava. Para nós, ela já estava lá. Caiu a ficha ou não? Você tinha que sair que fora. Hoje, porque hoje quem nasceu em 2000 aí não sabe o que é cair a ficha. Ah, não sabe, exatamente. Exatamente. Não, era cair ficha. A ficha, você punha a ficha no telefone, discava, não completava, a ficha caía. Pronto. Então você não ligava, né? Ficha caía, não dá certo a ligação. Aí tinha o cartão, né? Depois veio o cartão, moderno. Tudo moderno, isso aí é tudo moderno. Não, mas quando caía a ficha é porque entrou, né? Não, tem os dois jeitos, né? Caía a ficha porque entrou e caía a ficha porque ninguém se tocou. Porque porque na tua época, quem é daquela época considera cair a ficha como, entendeu, né? Ah, agora caiu a ficha. É, certo. Agora caiu a ficha, eu acho. Agora caiu a ficha, Uhum. Vamos lá? Vamos iniciar o programa? Eu falei o que eu queria falar. E é bom. Não, você não falou os patrocinadores, os apoiadores, falou? É bom porque hoje nós vamos falar sobre os desafios... Da vida moderna, não é isso? Da vida moderna. Então nós já estamos começando da vida antiga. Já está falando para mim. Da nossa vida antiga, né? Isso foi falar da antiga. Olha, você veio aqui hoje para assistir Sessão Nostalgia. Ele veio falar da vida moderna, a gente tem que ter um contraponto, né? Olá, Rodrigo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui direto do estúdio da Rádio Chico Xavier, aqui do estúdio Chico Xavier, da Rádio Vivência Espírita, de São José dos Campos. Vocês estão vendo meu obsessor ali atrás, o Silvio ali, ó, vocês estão... Ele não fez o que ele faz lá de coçar a cabeça, de não, passar lá, a mão. Tá, agora está coçando a cabeça lá. Então, e a gente tem também o Tião está lá fora também, tá? Então está ali recebendo as ligações. Então a gente já agradece aqui as rádios, né, que estão conectadas conosco, a Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. Te agradece também a retransmissão aqui dos canais que transmite além do YouTube, né, no nosso. Tem a Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece, Olímpio Esparta Anufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Falando de Campo Grande, o próximo encontro, o 19º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, será em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem sabe a gente não vai e já conhece aí o trabalho deles lá, né? Do Rafael lá da Web Rádio, do Carlos, da Beth lá do Recanto da Prece ali de Sparsanufo. Mas quem vai conduzir ou organizar o evento vai ser o pessoal do Centro Espírita Irmão Marcos, que eu já tive o prazer de conhecer, né? Essa semana conversei com ele. Roberto, o cara parece muito bom o trabalho deles lá. E gostei bastante de conversar com eles e a gente está com uma expectativa alta aí para esse evento, que vai ser o ano que vem. Ainda não tem data ainda, mas saindo a data a gente vai divulgar aqui também para vocês do encontro. Lembrando que ontem também foi aniversário de desencarne de Eurípides Barçanufo, né? A gente tem que lembrar também, uhum, né? Também que foi um grande baluarte aí da doutrina espírita, né? De brasileiro, né? Segundo Chico Xavier, falar da história de Chico Xavier é a mesma coisa de Eurípides é a mesma coisa que falar a história de Jesus, né? Então... E domingo nós teremos aqui a Cris Paiva, que fez questão de falar sobre Eurípides Barçanufo. Sim. Né? Exatamente. Então, o próximo domingo a gente vai falar sobre Eurípides. Mas aqui com o Ari, conhecendo o Ari, não tinha dúvida que ia surgir também, né, o assunto. Então, a enquete hoje, que a gente já colocou aqui no YouTube, é: a ansiedade generalizada que vivemos hoje é mais uma doença da alma que um transtorno psicológico? Então, deixa aí a sua opinião. Se você acredita que a ansiedade generalizada que vivemos hoje é mais uma doença da alma do que um transtorno psíquico, físico, que a gente vê hoje, né? Então, deixa aí a sua opinião. Também está no WhatsApp. E a gente vai abrir os telefones hoje para sortear o livro que o Ari trouxe no outro domingo, que é esse livro aqui, de William Crookes, Fatos Espíritas. Então vale a pena. William Crookes foi um cientista, se não me engano, inglês, né? Ali. Então a contemporâneo do Allan Kardec, exatamente. Era é um dos espíritos que foi convidado para desmascarar Allan Kardec, né? E aí acabou descobrindo que a mediunidade é verdadeira aí, com efeitos físicos. É. Né? Então ele mostra aqui nesse livro o estudo aqui da Florence Cooks, então de outros médios também, J.J. Morse e Senhorita Marshall, que serviram de instrumento para o Crookes realizar suas primeiras investigações e pesquisas sérias, que foi um grande cientista. Vale a pena participar, então, ligar para nós, telefone 12-3921-3009, vamos colocar o Tião lá para trabalhar lá fora, né? E liga aí e diga: quero participar do sorteio para participar desse livro. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ari Rangel. Deus abençoe. Seja bem-vindo, apesar do temporal que caiu hoje, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Mais um domingo abençoado, com um tempo maravilhoso, um tempo para fazer com que a limpeza energética desse planeta seja renovada e que possamos estar sempre amparados e assistidos por esses trabalhadores da Seara do Cristo. Hoje nós vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 33, a Idade de Jesus. Modéstia. A modéstia é a atitude de quem tem sobriedade. Não está sujeita à moda de qualquer sociedade. Os seus valores superam o luxo e a vaidade. Queridos vivencianos, agradecemos ao Pai nesse momento a oportunidade, Senhor, de reunidos aqui em seu nome. Podemos vibrar por esse planeta abençoado de nosso Deus, vibrar, Senhor Jesus, por esse domingo abençoado, onde aprenderemos um pouco mais sobre os desafios da vida moderna e a espiritualidade com nosso querido amigo e irmão Ari Rangel. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós, além da surpresa musical que teremos. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos. Bom dia, Pai, amado Mestre Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seus nomes. Que possamos, nessa manhã abençoada, reverenciarmos aqueles que voltaram para a pátria espiritual, que voltaram ao encontro dos seus antepassados, libertos do jugo dessa prisão carnal, que é o nosso corpo físico. Que possamos, Senhor, desejar que estejam plenos de vigor espiritual para nos auxiliar aqui, nos intuindo, nos dando a sustentação espiritual que precisamos para continuarmos a nossa jornada nesse mundo abençoado de nosso Deus. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Deus abençoe. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o Espiritismo e os desafios da vida moderna. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo vivenciano, Ari Rangel, ele que deu o apelido de vivenciano para todos aqueles que ligam aqui para o programa, que participam do nosso programa Vivência Espírita. O Ari Rangel é professor para alunos especiais, é músico, é palestrante, é médium de psicografia e é voluntário da Casa de Oração Eurípides Passanufo de Taubaté. Quem fala Taubaté é o Bonani, viu? Taubaté. Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, seu Rui. Bom dia, querida família vivenciana. Bom dia, Silvio. Bom dia, Tião, Carlinhos, Jorge, seu Rui, Rodrigo e todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui desse estúdio abençoado. Eu costumo dizer, né, que este espaço é um espaço consagrado ao debate mesmo das ideias espíritas. Os gregos tinham um espaço público chamado Ágora, né, em que os filósofos lá iam defender as suas filosofias, as suas teses, e todo mundo era muito bem-vindo. Não havia esse problema de, né, de escolher os convidados. Eu acho que o Vivência Espírita também tem essa beleza, né, de receber as pessoas aqui, porque o pensamento espírita ele não é monolítico, né? Nós temos ali a mola mestra da codificação, mas as pessoas às vezes divergem. E às vezes a gente vê que os convidados de vocês são frontalmente contra as ideias. Vocês aqui muito respeitosamente, muito cristamente, né, os acolhe, os recebe. Então, eu diria até que nós poderíamos dizer que o Vivência Espírita é uma ágora espírita. Parabéns por esse programa que existe há cerca de 21 anos consecutivos, ininterruptos, que nós, membros da família vivenciana, nos deleitamos com o que vocês fazem de melhor, como nos ensina Emmanuel. A maior de todas as caridades que podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Eu fico pensando no bônus horas de vocês lá no plano espiritual, com tanta dedicação consagrada à divulgação da Boa Nova Rede Viva, do Espiritismo, do Consolador Prometido. E eu agradeço imensamente de estar novamente aqui hoje. A gente que agradece, Ari, mas o bônus hora ainda está contando débito ainda, né, da gente. Está amortizando dívida. Está amortizando dívida ainda. Nossa, e haja amortização. Mas a gente está valendo. Está saudando alguma coisa, aparece outras, né, para poder... Mas nós estávamos aqui antes de começar o nosso programa, nós estávamos falando das coisas antigas, né, Jorge? Até parece que é brincadeira que nós estamos falando aí, né, do pessoal entrar na fila para falar no orelhão, chegar aquelas pessoas que começavam a falar fofoca lá e você querendo falar urgente lá e não conseguia, né? Dava confusão, né? Eu lembro que uma vez que eu me dei um colega para ir para a minha cidade lá, eu morava em São Paulo, eu era solteiro, falei, vamos lá na minha casa. E passei no armazém e comprei um rolo de papel higiênico. Quando cheguei com o papel higiênico, minha mãe disse, você tá louco, isso é luxo. Isso deve ser caro pra caramba, esse negócio. Então, era espiga de... Então, pessoal, não é espiga de mim. Mas o que, que o pessoal fazia? Pegava o jornal ou aqueles papelzinhos da loja que a gente lá enrolava os negócios, que era um papel meio vermelho, assim, meio cor-de-rosa. Cortava ele em quadradinho, botava um arame lá no banheiro e pendurava. Isso, pendurava aquilo ali para as pessoas lá. É brincadeira? Não, é verdade. É verdade. E para não machucar, você... por isso tinha aquela, por isso tinha aquela música, bem, então. Por isso tinha aquela música, limpa com jornal, acabou o papel. Exatamente. Acabou o papel. Não, mas limpa com jornal é antes. O papel higiênico vem depois. Quem nasceu aqui, quem já nasceu aqui, nem sabe dessas coisas. Não, entendeu? Mas aqui, quando eu cheguei em São José dos Campos, ainda tinha muito papelzinho pendurado por aí. Não, e quando era moleque, ele distribuía para a gente, na escola... uma pastinha Colinos para você aprender a escovar o dente. Né? Eu tô achando, Ari, que hoje eles estão empolgados para não deixar o entrevistado falar hoje. Nós estamos fazendo o seguinte, eles estão querendo... agora a gente passa para o Ari. No outro programa, a gente já até cortou, o sistema não deixou você nem entrar, hoje os dois não querendo nem deixar você falar hoje. Agora é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando, orelhão, todas essas coisas, naquela época a gente já falava que eram os desafios da vida moderna. Não é? E agora? Exatamente, Jorge. E eu, de certa forma, vivi essa transição, né, de um mundo analógico para o tecnológico. Quanta coisa a gente viu, né? E vocês, ainda um pouquinho mais velhos do que a gente, perceberam, né, essa transição toda. Mas hoje, né, com todos os avanços técnicos científicos, com todas as nossas conquistas tecnológicas, científicas, ainda assim, né, a vida moderna traz muitos desafios para nós, para nossa sobrevivência, inclusive. Hoje, existem certos comportamentos que inconscientemente a gente adota, mas que estão nos adoecendo. Então, quais seriam os grandes desafios hoje, né? Eu acentuaria, entre tantos, a gente manter a nossa saúde mental. Porque são tantas as exigências, uma sociedade competitiva, onde os valores são muito imediatistas, né? E as pessoas hoje se cobram muito. Sim. E quando elas não alcançam o que esta vida moderna exige, elas adoecem. O uso de psicofármacos tem aumentado assim substancialmente. Aliás, até existe um filósofo muito atual, né, que é um sul-coreano, Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Para a gente não se ater apenas aos autores espíritas, né, a gente vai buscar essas informações através desse filósofo, que é um filósofo sul-coreano, mas é radicado lá na Alemanha, professor de filosofia, e ele escreveu esse livro muito interessante chamado Sociedade do Cansaço. Ele diz que nós passamos de um paradigma de uma sociedade disciplinada, onde nós éramos cobrados, né, a ser... para essa sociedade do desempenho, onde a gente hoje se auto-cobra, né? A gente vive nessa sociedade dos coaches, por exemplo, que fala, não, você pode, você tem possibilidade, você conquista. E aí a pessoa, por mais que se esforce, muitas vezes ela não alcança aqueles objetivos que a vida moderna impõe, e a pessoa vai se frustrando. E aí a gente cai nos dois grandes males que eu elencaria, que é a ansiedade, ou transtorno de ansiedade, a depressão e, em estágios mais graves, a própria ideia de autodestruição, de autocídio, de suicídio, né? A gente sabe que só aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa põe fim à própria vida por vazios existenciais ligados exatamente a essa forma de viver da vida moderna que exige tanto da gente, né? E a gente precisa se reconectar com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade. Ah, mas está cheio de religião por aí. É verdade. A gente em cada esquina tromba com um templo religioso. Mas será que eles estão dando conta efetivamente da religiosidade, da espiritualidade? Certamente que não, né? Hoje a gente vive a briga até de domínio das religiões, né? Fala-se na teologia do domínio, em que algumas religiões apegadas a conceitos distorcidos do próprio cristianismo querem se impor, e as pessoas acham que aquilo dali é um parâmetro, né? Quando o evangelho de Jesus está muito distante, mas muito distante mesmo. Aliás, a gente precisa até estudar um pouco de história, né? Sim. Para a gente compreender o que é cristianismo e o que é o evangelho, né? O cristianismo seria aquela religião do Constantino, né? Do imperador lá, que vendo ruir o Império Romano, ele vê, de repente, uma grande oportunidade de, ao invés de perseguir os cristãos, chamá-los para ficarem juntos, né? Ele edita o Edito de Milão, que parava de perseguir os cristãos. Mais tarde, Teodósio oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e ali começam as adulterações, as mudanças assim, radicais dos ensinamentos de Jesus. Por isso que a gente fala que existe uma distância entre o cristianismo constantino, que é uma coisa, né, que foi modificada. Nós vamos ter dois concílios assim que vão modificar radicalmente, por exemplo, o concílio de Nicéia, né? A própria questão da reencarnação, a questão da Santíssima Trindade, e por aí vai. As coisas vão sendo alteradas. Mas, né, a gente tem aí a boa nova rede viva, o Consolador prometido por Jesus, que tem por finalidade justamente resgatar as purezas dos ensinamentos de Jesus. A boa nova rede viva, como os Espíritos dizem, em que a gente vai ter ali o reavivamento daquilo que Jesus realmente falou, porque foram tantas as adulterações. Tem um teólogo americano, um jesuíta, ex-jesuíta, né, foi padre e tal, mas ele escreveu um livro interessante que é motivo de grande reflexão para nós. Jack Miles, ele fala assim, que o título do livro é assim: Cristo, um problema na história de Deus. Porque Jesus, quando ele aparece, né, ele vai fazer, de certa forma, ali um divisor de águas entre o Velho Testamento, as tradições hebraicas, as leis mosaicas, e ele apresenta Deus, né? Não é mais aquele Deus irascível, iracundo, aquele Deus vingativo, bravo, né? Jesus apresenta-nos um Deus que manda a gente perdoar os nossos inimigos, virar outra face. No ponto de vista judeu, ele era um problema mesmo, né? Sim, foi o que condenou Jesus, o que levou Jesus à condenação foi justamente essa. Opa, a gente está esperando ali um Deus vingativo que se vinga, inclusive, dos nossos dominadores, que era o Império Romano, e Jesus vem com a sua mansuetude, falando de um tempo, de um novo tempo. A boa nova é a boa notícia, né? Que o reino de Deus está dentro de nós. Então, aquela expectativa que eles aguardavam de que Jesus fosse passar o cerol no Império Romano, não. Ele vem, ofereça outra face, perdoa os teus inimigos. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Então, o que que acontece? Trouxe inovações, né? Seriam inovações, né? essas novas ideias. Se a gente pegar, por exemplo, as profecias, né? Os próprios profetas do Velho Testamento diziam que Jesus ia vingar contra a dominação do povo hebreu. Não, Jesus não manda de forma alguma eles escolherem o imperador romano, não. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a gente percebe que Jesus realmente é um divisor de águas na história de Deus, da visão que a gente tem de Deus. Eu me lembro, Jorge, só para a gente tentar exemplificar, a minha mãe tinha uma Bíblia em casa, que tinha a imagem de Deus centrado num trono, a barba dele ia até o chão, ele era muito forte, assim, meio parrudo, né? Bravo, com aquela cara assim. É o Deus do Velho Testamento. Uhum. E Jesus vem e nos apresenta, né? Que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é bondade. E a gente, então, vai ver que isso é o motivo, o mote, inclusive, para que o Sinédrio, Caifás, né? A religião associada à política ali, perversa, eles vão condenar Jesus. Ele está falando o que nós não queremos ouvir. O que você está falando desse Deus... Desculpa eu falar desse Deus como quem eu fosse outra... Eu tivesse ao contrário, né? Não. Desse Deus que você acabou de falar, do Velho Testamento, digamos assim, e dessa bondade, desse amor de Jesus, você já não está falando baseado nos ensinamentos nossos espíritas? Sim. Porque o que a gente vê ainda em outras religiões ainda é um Deus. Sim. Um Deus bravo, um Deus fez o inferno, que fez purgatório. Sim, um Jorge, Deus que fez tudo isso. Você tem toda a razão. E muitas dessas religiões, com todo respeito, mas elas estão mais fundamentadas nesse Deus para poder, inclusive, perpetuar a teologia da dominação. Porque Jesus é amor, Jesus perdoa, Jesus não condena, Jesus é inclusivo. Não tem ser humano que Jesus não acolha. Agora... Eu conheci esse Jesus depois que eu conheci a doutrina espírita. Sim. O que é o Espiritismo, se não, né? O Consolador prometido, que Jesus próprio, num tempo certo, a gente vai... Minhas palavras vão ser interpretadas da melhor maneira. E a gente hoje tem. Então, a gente sabe, voltando ao tema atual, né? A gente sabe que a religião por si só nem sempre é sinal de religiosidade. A religião por si só não é sinal de evolução moral, de espiritualidade, né? Então, o que nós precisamos é justamente resgatar essa conexão com a espiritualidade. Pode ser pesado o que eu vou dizer, falar, para algumas pessoas, para nós não. Mas eu conheço pessoas ditas ateias que têm muito mais espiritualidade e religiosidade que muitos religiosos por também aí. Também conheço ali, também conheço. Eu conheço pessoas assim que se dedicam, que são pessoas assim voluntariosas, que ajudam, que exercem a caridade na sua essência, dentro daquilo que Jesus falou, enquanto outros religiosos se pousam, né, daquela coisa assim. Então, isso acontece demais, né? Se deve muito ao afastamento das pessoas assim da religiosidade, como é que se diz? Essa imposição desse Deus que querem dar para algumas pessoas que usam razão, são inteligentes, geralmente, né? Perfeito, exatamente. Porque eu sou Deus, né? Eu sou Deus, é tudo, né? Para mim. Mas eu sou o Deus, eu sou do Deus que me criou, não do Deus que os homens criaram. Exatamente. Né? Porque os homens criaram um Deus totalmente diferente do que realmente ele é. Exatamente. E Jesus vem nos apresentar esse Deus assim, que vai ser frontalmente contrário àquele Deus. Né? A gente pega os evangelhos e várias passagens, né, da fala de Jesus. Moisés vos disse, porém eu vos digo. A tradição vos diz, as leis e os profetas dizem, porém eu vos digo. Ou seja, Jesus ele está ali nos apresentando uma natureza mais clara da divindade. Né? Que aí... Né? Esse Jesus, talvez ele hoje em dia, nessas religiões de domínio, né, teológico, que querem impor a teologia da dominação, ele é até meio deixado de lado. E as pessoas evocam passagens ali, recortes do Velho Testamento para uma série de coisas, né? O Velho Testamento é muito mais fácil de dominar tudo, né? É. Muito mais fácil. Ele é importante porque ele é história, né? De uma construção, inclusive, da vinda de Jesus, né? Nós vamos ter a primeira revelação em Moisés e depois a gente espera todo esse processo até Jesus chegar. E ele para ali em João Batista, né? Dali para frente é Jesus, é o Novo Testamento. São os apóstolos, é Paulo, né? O apóstolo da gentilidade que vai trazer para a gente essa informação toda. Então, a gente precisa distinguir religião de religiosidade, né? Cristianismo, que vem lá de Constantino, e do Evangelho. E é onde a gente quer chegar com a fala da gente, né? Quais seriam os recursos que o Espiritismo pode oferecer para a gente como espíritas e até, de alguma forma, passar para as pessoas que queiram de alguma forma, adquirir essa saúde mental tão necessária nesses dias modernos. E Ari, aí vem uma pergunta. Como aplicar essa paciência, essa disciplina, essa virtude que Jesus nos ensina, né? com base, né, para combater essa ansiedade do imediatismo, como você comentou, né? Será que a gente tem que aplicar aquilo que o André Luiz nos fala lá na Agenda Cristã, esperar trabalhando? Perfeito, Rodrigo. Essa é a grande pergunta, né? Essa é a questão do 1 milhão. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 919, né, Santo Agostinho meio que nos dá o caminho das pedras, que é o autoconhecimento. Ele evoca lá o oráculo de Delfos, né, também voltando à Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo, que Sócrates usava também. Conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo para a gente poder fazer esse mergulho interior, ver onde as nossas falhas existem, as nossas imperfeições. Ah, eu sou um cara ainda egoísta. Ah, eu sou um cara vicioso, eu tenho muitos vícios. Eu sou uma pessoa ainda cheia de manhas. Quer dizer, quando a gente se vê, a gente começa a se autodiagnosticar. Opa, eu estou cheio de falhas nesse ou naquele setor, nesse ou naquele campo. Então, quando a gente faz esse exercício até de honestidade para conosco mesmo, como sugere Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a gente vai se perceber, né, a gente vai ver feridas dentro da gente que ainda não estão cicatrizadas, que a gente precisa melhorar. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, né, trazem dificuldades que elas mesmas não enxergam. Todo mundo está vendo, menos elas. Isso aplica para mim também, para todos nós. Mas tem pessoas que são mais assim, evidentes. Está todo mundo vendo aquele defeito, aquela imperfeição assim, lascada, né? Descarada na pessoa, e ela não enxerga. Ela só vai enxergar se ela fazer esse exercício de mergulhar em si mesmo, de se conhecer, conhece-te a ti mesmo. Então o primeiro passo para a gente poder manter, se conhecendo, manter o nosso equilíbrio, trabalhar, e aí a gente volta a Paulo Apóstolo, né, a questão do bom combate, é combater as nossas imperfeições, as nossas deficiências morais. Aí sim a gente vai começar a perceber que nós precisamos nos adequar. Então o autoconhecimento já é o primeiro passo que nós devemos dar, porque a gente precisa se perguntar, né? E Santo Agostinho, nessa questão ainda, 919, ele fala que ele usava muito isso, que quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele se perguntava: no dia de hoje, eu fiz aquilo que eu devia fazer? Eu feri o meu próximo? A minha palavra foi uma palavra edificante? O meu silêncio foi necessário? Eu fiz bem ao meu próximo como deveria, como gostaria que ele me fizesse? Essas reflexões são diárias, é uma construção. Ninguém vai evoluir, né, da noite para o dia. Mas nós precisamos começar a querer fazer essa reforma interior, essa reforma moral. E aí a gente vai adquirindo esse equilíbrio, essa serenidade para a gente estar caminhando nesses dias da dita vida moderna, que está adoecendo demais. Se a gente se desconectar da espiritualidade, nós vamos ter que fazer o uso dos psicofármacos, porque eles, graças a Deus, eles existem, não há nenhuma condenação disso, lógico que não, pelo amor de Deus, mas para a gente poder, inclusive, tratar a nossa saúde mental. Mas a gente tem prece, a gente tem o trabalho edificante na Seara do Bem, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer e está construindo uma psicosfera sadia para que nós mantenhamos ali a nossa saúde mental. Porque não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, né? Hoje em dia, com todos esses recursos tecnológicos, nessa sociedade que cobra cada vez mais, a sociedade do desempenho, a sociedade da cobrança, a sociedade onde esses valores estão exigindo coisas que nós não estamos conseguindo dar. E outra coisa ali, são assim, tem coisas assim que são muito interessantes no sentido de você, num mundo globalizado onde a gente vive, a tecnologia ela acaba chegando em lugares que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Ou tecnologia não, as informações chegam em lugares que as pessoas teoricamente não estariam preparadas para isso. É como eu considero, como você educador, o que chega para as crianças de informação, tem coisas que as crianças não estão preparadas ainda para receber, mas não tem controle sobre isso. E eu não estou pedindo controle, não. Eu queria descobrir um jeito de você conseguir educar melhor essas crianças para poder elas conseguirem ter acesso àquilo que fosse necessário para elas. Agora, proibir não vai adiantar nada, né? Proibir não tem jeito de você chegar e... Como que você vai fazer essa seleção? Não existe isso. Igual agora está acontecendo, né? Esse negócio de... Ah, a criança não vai poder ver isso, ver aquilo. Ela pega do pai e da mãe e vê. Porque ela sabe mais do que nós. Sim. E é muito importante isso que você fala, Jorge. Porque nós estamos... falando das crianças dos dias de hoje, que estão sendo afetadas de todas as maneiras, bombardeadas de todas as maneiras. Existe um pediatra chamado Dr. Daniel Becker, ele fala muito disso, né? Esse controle, inclusive, tem despertado ali das nossas autoridades uma preocupação muito grande. Eles querem regular, inclusive, a internet no sentido de não estar chegando... essas informações. É tão complicado que hoje você colocar foto de uma criança na internet, por exemplo, o pessoal usa a inteligência artificial e transforma aquela foto da criança para a pornografia infantil, para a pedofilia e coisas horrendas assim. Fake, né? Fake face, que chama, né? Fake face. Exatamente. E para se ter uma ideia, o perigo que essas crianças correm, né? E a infância, principalmente, né, que gerações que nós vamos ter mais daqui a 10, 15 anos com esse bombardeamento de informações, né? Então, é um dever dos pais, evidentemente, né? Claro, os pais têm que estar ali sempre monitorando. E as nossas próprias instituições, elas estão muito preocupadas em estar regulando, não é criar uma censura, cair no debate do discurso político, nem nada, mas precisa sim fazer, né, uma mediação, porque a gente sabe que a coisa degringola. Eu concordo, Ari. Lá em casa, por exemplo, eu sou pai de duas crianças, um de 7 agora, fez 7 o Francisco, e 5. Né? Lá em casa não rege a democracia. Lá em casa é autarquia. Eu decido o que eles podem ver. Inclusive, controla o YouTube, tem senha, eles não conseguem isso não entrar. É falta de democracia, isso é responsabilidade. Exato. Então, esse é o ponto. O que é a democracia? Se eu perguntasse para eles o que eles acham, porque o Francisco tem opinião já, 7 anos já tem opinião. Ele já fala o que é, ele vai falar, quero assistir aquele vídeo tal. Eu falo, não, você não vai assistir porque aquele vídeo não é para sua idade. E aí tem controle paternal, mas não dá para controlar, o que o Jorge já falou tem razão. Sim, não dá para você controlar na casa do amiguinho que ele vai, o pai dele faz isso, na casa dos avós, se os avós fazem isso. Tudo bem, os avós até dá, mas também não rola muita democracia lá não. Se a gente impor regras, né, que é regulamentação, né, mínima para isso... rege a libertinagem e aí vai ter acesso a muita coisa. Isso tem muita coisa ruim. Isso muita é responsabilidade. Você é pai de duas crianças. Avô de duas crianças. E eles descobrem assim. E vez por outra, e a gente tem que mudar. A dona Renata vai lá e o que você está vendo aí? Pode parar com isso, pode mudar. Fica permanentemente, né? Porque as crianças... a gente tem que entender que a internet é uma faca de dois gumes, né? Tem um lado bom, quando usado com responsabilidade, e tem esse lado perverso, que não é nem a internet, né? O ser humano. Né? A gente fala que a máquina não é, o ser humano que está por trás da máquina. Então, é um desafio da vida moderna, como educar os nossos filhos com responsabilidade de uma maneira sadia. Você tocou num ponto assim, Jorge, muito importante. Na nossa época, claro, sou mais velho que você, que o Rodrigo... Mas, em compensação, eu sou mais novo do que o Rui, do que o Carlinho, né? Olha só, na minha época de pai, né? Que agora a minha época já é de avô, então já é outra geração, né? É o meu na caso. Na minha época de pai, era assim, o que a gente via muitos pais perderem filhos, entre aspas, era o pai e a mãe que trabalhavam muitas vezes e acabavam comprando a criança com presente. Então, dava um presente aqui, dava um presente ali, mas aí você acabava vendo isso. Hoje em dia, ninguém nem fala mais isso. Nosso problema naquela época era isso. Hoje em dia, ninguém nem vai falar mais isso. Ninguém vai ter preocupação com o presente. Você dá o celular na mão da criança e pronto, está resolvido o problema deles. É verdade, é verdade. Né? Ele passa, se você deixar a criança ficar... Antes a televisão era a babá eletrônica, né? É. Hoje é o celular. Uhum. Né? Ah, antes era a televisão que ia estragar. Uhum. Né? É. Então não podia dar uma televisão que vai estragar a criança. Né? Vai, e eu acho que cada tecnologia que vem... Né? Porque, por exemplo, numa época que não existia telefone, o telégrafo foi uma tecnologia muito avançada. E olha que eu e o Rui começamos aqui falando na época que não tinha papel higiênico. Então. Né? Olha onde é que nós já estamos, chegamos no celular. Então, a tecnologia não é de hoje, a tecnologia sempre vai existir em todas as épocas da humanidade. Né? O livro foi uma tecnologia. Quando Gutenberg lá imprimiu, fez a tipografia, que foi o primeiro, e começou a disseminar a informação de forma mudou rápida para todo mundo. Começou a globalização. É uma tecnologia, foi uma tecnologia super avançada. E começou a estragar as crianças, começou a estragar as pessoas. Então o livro começou a estragar as pessoas naquela época. Hoje é o celular que é o ocupado. Tem até um filme famoso pra caramba que é O Nome da Rosa, né, Rui? Né? Mas a gente sobreviveu à tipografia, sobreviveu ao livro, né? Uhum. E é usado pra coisas boas hoje. Não, então claro. a gente precisa. Mas hoje, Rodrigo, qual é o grande. Vai sobreviver lá na qual parte. É o grande perigo, qual é o grande medo dos pais? Né? A gente sabe, por exemplo, que existem mecanismos de suicídio na internet. Uhum. Usam golpes de todas as formas, né? Então a criança recentemente mostrou uma criança, né? Eles estavam fazendo desafios e uma menina inalou desodorante e morreu, né? Precocemente por então, se não houver esse controle, né? Até foi aquele youtuber que fez, né, fez um estudo, né, que chamou a atenção das autoridades, o Felca, né? Uhum. Ele provou por A mais B, chegou num pedófilo lá que o cara usava tal as crianças para se promover e aquilo era disseminado de tal forma. E eu volto uma vez mais à fala do Dr. Daniel Becker, que é um pediatra muito engajado com as questões da criança. Ele fala assim que os pais sim têm essa responsabilidade e que precisa regular a internet para que não ocorra esses tipos. A gente está... É uma coisa maravilhosa, mas que pode degringolar para coisas assim horríveis. Então, um dos grandes desafios da vida moderna é educar as nossas gerações mais novas. Né? O que acontece também, que nós precisamos levar em consideração, que numa família tem filhos de tudo quanto é qualidade. Sim. E são espíritos ontem, né, diferentes. Eu estive lá no PIT, que é o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico, ali tinha mais de 900 jovens universitários que estão fazendo modificar esse nosso mundo. Eles são chamados os executivos júniors. Eles estão aprendendo a comandar, aprendendo a dirigir, aprendendo a fazer projetos. E olha, é uma juventude que a gente percebe que é uma juventude sadia. Mas será que eles estão tendo essa informação da religiosidade? Porque não adianta você querer ter tecnologia, porque eu mesmo tinha dó, eu trabalhava na Johnson, na Philips, eu tinha dó de ver aqueles jovens que vinham trabalhar com a gente, que era colocado no mercado de trabalho ali só para produzir, mas não tinha nenhuma preparação espiritual para poder aguentar. Então havia muito... Havia muito divórcio, muito briga de família, abandono de lar, porque eles não estavam preparados para ter aquela responsabilidade da empresa e a responsabilidade de pai, de mãe, de uma casa. Eu lembro quando eu fui me casar, chegou um senhor e falou, você está preparado para o casamento? Eu falei, estou preparado, já tenho geladeira, tenho fogão. Eu falei, não é isso daí não. Você está preparado para casar e a sua mulher, ela vai ter mudança. Todas as mulheres têm uma mudança no casamento. A hora que vier o filho, você está preparado para dividir o seu amor junto com seu filho. Então tem muitos que não estão preparados para essas coisas, não estão preparados para ser pai. E aí acaba o casamento, né? Hein? Acaba o casamento. Né? É, por falta da tolerância, que é o lado moral, né? Sim. É aquilo que o Chico falou lá no Pinga Fogo, né? Se as sociedades vão se tolerar, né? Se os países vão se tolerar entre eles, né? Então, e acaba subindo em graus para a sociedade inteira, né, Rui? Né, Jorge? Né, Ari? Exatamente. E a gente sabe, dentro desse contexto todo, né, através da doutrina espírita, que nós estamos no delbar de uma nova era, né? Estamos na aurora de um novo tempo, né? Então, esses desafios se intensificam sobremaneira. Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, diz que em 2056, Chico Xavier não, desculpa, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, diz que por volta de 2057, espíritos mais evoluídos vão começar a reencarnar em massa aqui. Isso também está na questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando São Luís diz, a última pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, sobre essa questão de um novo tempo, se a paz vai perdurar, ele diz assim, olha, vão sim, novos espíritos vão estar vindo reencarnar para contagiar-nos de uma maneira positiva, aí sim de uma maneira positiva no melhor sentido dessa expressão, e vai começar a mudar a mentalidade da nossa sociedade, porque nós ainda convivemos com coisas horríveis. Eu tenho dificuldade, né, de muitas vezes assistir. Hoje a gente assiste, graças à tecnologia, a gente assiste a cenas dantescas, aquelas explosões, crianças sendo mutiladas lá em Gaza. Aquilo é uma coisa horrorosa de se ver. Você fala, meu Deus, como a gente pode, em pleno século XXI, com todos esses avanços científicos, tecnológicos, a gente assistir a cenas assim, um país jogando bomba no outro, explodindo o outro, matando o outro, né? Crianças, mulheres, pessoas inocentes, né? Na Ucrânia e por aí vai. Ou até aqui nas favelas também. Exatamente. Né? Nós temos um caso. Outra guerra no Sudão. São ciclos assim que parece que não se interrompem, né? Mas, ainda assim, nós temos que ser, ter uma certeza otimista de que novos tempos virão. Então, tanto São Luís, no Livro dos Espíritos, questão 1019, quanto Emmanuel, nesse livro Plantão de Respostas, fala, novos espíritos estarão embarcando aqui para sacudir. Quando a gente fala, por exemplo, de um Eurípides Barçanufo, Rodrigo, a gente vê que um espírito desse sacudiu a questão da educação. Sim. Um educador, um emérito educador que veio revolucionar a educação. Pena que ainda os nossos pedagogos não se detiveram assim, de uma maneira mais massiva, assim, em torno da. Mas ele é um educador de vanguarda, né? Ele vem da corrente de Pestalozzi, que também foi um outro missionário, de uma maneira de ensinar, de aprender. Isso, né, é diferente desses paradigmas que a gente tem aí. Você não acha que esses ensinamentos, por exemplo, que o Eurípides sempre ensinou, né, que também a tolerância, a humildade, o perdão, né, que é o que a gente aprende com a doutrina, que você citou agora uma questão de geopolítica, né, da questão de Gaza. Não é falta de tudo isso que gera o radicalismo? Porque tem dos dois lados. Sim. Tem o radicalismo do lado do olho por olho, dente por dente, que é a pena de talião, quem só olha a lei, né, que põe a lei acima de tudo. O Velho Testamento. Né, que pega o Velho Testamento e coloca a lei acima de tudo. E você também tem o radicalismo do lado do fundamentalismo xiita que gera, ou seja... São extremos, né? É o que Chico, como você comentou do plantão de respostas lá no Pinga Fogo. É a falta de tolerância entre nações, né? Tolerância entre... Que é o que gera também, porque eles entraram numa festa de crianças e mataram crianças e colocaram também bebês e... dentro de micro-ondas. Então, assim, é um absurdo que a gente vê pelo radicalismo. pelos extremismos. Sabe? Agora, então, será a gente, que a verdade... Só que a gente não pode generalizar, né? As pessoas naquela... Extremos, de ambos os lados, temos pessoas que não concordam absolutamente com isso, né? E estão sofrendo. E aí você vê uma... A gente tem que uma... achar o ponto, o central e dizem não os dizem que quando a política falha, a guerra entra, né? Então, faltou diálogo. O que é política? É o diálogo. É a conversa para ajuste. Então, quando nós nos detemos no evangelho, a gente sabe ouvir e sabe falar na hora certa, né? Então, que é a boa nova, que era uma inovação, né? Exatamente. Ou seja, a gente não pode estar fechado a inovações. Perfeito. E o perdão era uma inovação, né? Tanto que até Paulo de Tarso, quando saiu defendendo o perdão, né, as virtudes de Jesus, também foi apedrejado, né? Sim. Claro que ele, enquanto ele não se converteu, ele apedrejou. Mas ó, ele era radical, mas também para o lado e bem. E é engraçado, Rodrigo, quando você cita Paulo, né, na conversão dele, né, o que os gregos chamavam de metanoia, que é a virada de chave, que é esse arrependimento para a gente se converter, ele tem essa visão, né, de Jesus, que o cega por 3 dias lá. E qual é a primeira frase que Jesus diz a ele? Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Confrontando, meu amigo, não é assim. Você está atrás, é o amor. E a conversão de Paulo lá na estrada de Damasco, né, é a maior de todas, assim, mais assim, contundente, porque a partir dali ele é outra pessoa. Ele se transforma de tal forma que ele aceita, inclusive, aquilo que ele fez para os outros. Né? Uhum. Ele sai da zona de conforto. O Paulo era um homem muitíssimo inteligente, né? Um homem com uma cultura, um cabedal de conhecimentos extraordinário, e ele se rende. Lá ele vai atrás de Gamaliel, que é o seu professor, seu instrutor, seu mestre, e ali então ele se deleita. Aí o reino de Deus que está dentro dele, ele realmente descobre que Deus está dentro de nós, e aí ele cai naquilo que Jesus fala: brilhe vossa luz, a nossa luz interior. Né? Sede perfeitos, brilhe vossa luz. E ele vai descobrir na figura do Cristo, né, é a maior escolha que ele podia fazer. Né? Ele que perseguira tanto os cristãos antes dessa conversão. Né? Que era o radicalismo sendo usado para o bem agora, né? Exatamente. Então, ou seja, ele conseguiu usar tudo que ele tinha, o potencial que ele tinha, para levar o evangelho para todo mundo. Se não fosse ele, talvez o evangelho não estaria aí hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Voltando um pouquinho a falar do que a gente estava falando desse caso de evolução, né? A gente pega também o Evangelho segundo o Espiritismo, lá capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, dos espíritos que são mais evoluídos, que vão nascer, né, ali. Uhum. Só que ali mesmo eles falam que esses espíritos também não vão dar conta de substituir todos que estão mal, né? Serão, assim, sinalizadores, né? Por exemplo, olha só, a gente teve um Chico Xavier recentemente aqui, né? Olha o perfume de amor que esse homem esparramou. Quantas obras não se construíram pela presença deles. Eurípides Barçanufo, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, né? Uma Irmã Dulce. O que eu vejo essa promessa é mais pessoas, né? Ao invés de nascer do jeito que nasceu até agora, nascer muito mais, né? Em todas as áreas, né, Jorge? A gente está falando, não está falando só de ser espíritos, mas que vão modificar todos os sistemas de tal forma. Emmanuel está reencarnado, segundo Chico Xavier, está aí. Daqui a pouco ele vai despontar e vai romper paradigmas. 25 anos já. Então, a gente vai realmente se defrontar com mudanças assim que vão ser mudanças para o bem. Né? Hoje, nessa vida moderna que a gente vive, apesar de nós termos evoluído muito cognitivamente, intelectualmente, moralmente a gente ainda aliás, isso é esperado. Emmanuel fala disso. Né? Ele diz que a evolução intelectual, ela precede a evolução moral. Então, e a própria Gênesis também dá um acalento, né, nas nossas vidas, quando diz que não é esses espíritos que estão sendo que ainda estão vivendo maldade ainda, que eles vão ser expurgados de uma vez por todas, porque essa nova geração faz com que a vida seja vista de outra maneira, e o bem sempre contagia o mal, não é o contrário, não. Exatamente, né? Então eu falo sempre para as pessoas, porque acaba ali voltando àquele começo que a gente estava falando: pecado. Criaram uma coisa na cabeça do ser humano que tudo é pecado. Todas as coisas que existem, tem pecado em tudo quanto é lugar. E a gente não escapa da doutrina espírita, não, né? Você viu que a gente fala mais de umbral do que plano de luz. Mas é resquício, né? desse cristianismo constantino, uhum, que a gente, uhum, né? Uhum. O pecado foi vastamente usado como correção pedagógica e instrumento de poder também, de, uhum, dominação. É. Fala-se, uhum, tanto do pecado para as pessoas, né, uhum, se conterem e dominar, né? Agora a gente vai se deparar, por exemplo, com Jesus ali, uhum, né, na multidão, a mulher adúltera pronta para ser apedrejada, que era da lei, que era o que a lei de Talião, uhum, mandava, né? E ele diz simplesmente: olha, qualquer um de vós que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E se abaixou. Jesus se virou, se abaixou com a mulher para escrever o que a gente não sabe até hoje que ele escreveu. E ninguém atirou pedra. Porque Jesus confrontou a hipocrisia religiosa. Ele disse para aquelas pessoas ali que mandavam aquela tradição, fala assim: ah, cês pode jogar pedra. Se vocês têm pecado, então manda brasa. E Jesus disse para ela, né, mulher, ninguém te condenou, tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus é esse divisor de águas, né, de uma tradição, do olho por olho, dente por dente, para o amor, o perdão. Então hoje a gente, infelizmente, né, a gente defronta com esse cristianismo, entre aspas, do Velho Testamento, as pessoas condenando, querendo que as outras morram, adotando assim posturas assim que são frontalmente contra o Evangelho, contra Jesus. Uhum. A gente precisa esclarecer. Uhum. Espiritismo é Evangelho redivivo, é boa nova rediviva. Uhum. Se a gente está aqui, a gente precisa enxergar no Jesus, mais do que no Cristo, no Jesus de Nazaré, essa transformação, essa metanoia, essa conversão que Paulo passou, para a gente, inclusive, adquirir essa serenidade. A gente está falando de meios assim infinitos da gente enfrentar, mas o Evangelho invariavelmente será a melhor, entre aspas, cartilha para a gente passar aqui nessa existência física que é tão rápida, tão fugaz, da melhor forma possível. Quanto mais nos evangelizamos, mais nos asserenamos, mais saúde mental nós vamos adquirir. É o que Chico falava, né? Evangelho é Jesus de novo no coração do povo, né? Exatamente. É o que falta, né? Falta, aliás, Jesus de novo, né? Eu gostaria depois, a hora que vocês me autorizassem, de contar a história que está contada neste livro aqui, que ela é extremamente pedagógica. Uhum. A história de um espírita, que fez uma programação de viver 80 anos e desencarnou com 58 anos. Durante 20 anos ele foi espírita. Mas ele era um homem destemperado, ele era um homem extremamente crítico a tudo, tudo ele achava ruim, tudo. E aí ele vê Humberto de Campos escrevendo para Chico, através do Chico Xavier, ele falou: olha, por favor, eu fui espírita. Conta lá para os nossos irmãos que eu fui espírita. A minha história é interessante. Eu fui um homem que passou a vida inteira assim, destemperado. Eu era muito mal-humorado. E por conta desses desatinos todos, da minha intemperança, eu que fizera uma programação de viver 80 anos, desencarnei com 58 anos, suprimindo 22. Cheguei aqui na condição de suicida inconsciente, inclusive, por ter abreviado a minha vida pela minha forma de ser. Eu que conheci o Espiritismo, o Evangelho. Conhecer é diferente de viver. Então, não adianta eu conhecer de capa a capa a Bíblia, conhecer de capa a capa a codificação, se o Evangelho não entrar dentro de mim. Se eu não acender essa luz, brilhar essa luz que Jesus diz que a gente... E a gente vai fazer isso através do quê? Do autoconhecimento. Então, Bilarmino Bicas, nós vamos achar muito dele em nós, que reclamamos de tudo, que reclamamos de todos, que nada está bom, que fulano não presta, que fulano não sei o quê. A gente precisa entender que o Evangelho vai fazer essa reforma íntima dentro da gente quando a gente realmente se conhecer, de voltar para a gente os nossos olhos e ver, puxa vida, realmente, eu falo de mal demais, eu critico demais, para não cair naquilo que Bilarmino Bicas conta para a gente. E ele termina no livro, está aqui o capítulo 16 do livro Cartas e Crônicas. Ele diz assim, olha, Humberto, fala para os nossos irmãos que mau humor também mata. A gente está falando de saúde mental. Não modifica a vida. E não modifica, agrava. Por isso, escutem o programa Vivência Espírita. Tem que vivenciar o Espiritismo, é isso? Isso, exatamente. Gente, olha só, o que, que é o vivência? Vivência é vivenciar, é viver com todas as letras aquilo que nós estamos pregando, que nós estamos aprendendo, por isso estudando. Temos que ser vivencianos, é isso? É isso aí. E eu quero fazer uma correção novamente, acho que é a décima vez que eu faço com vocês. Essa expressão não fui eu que cunhei. É. Eu estava vendo lá, foi uma expressão usada pelo nosso irmão amigo desencarnado, Allan Kambrek. Ele que usou essa expressão, tá, gente? Então, deem o devido crédito ao Allan Kambrek. Nada se cria, tudo se copia. Através de uma psicografia, ele disse aos irmãos vivencianos. Né? É o Allan Kambrek. Mas foi aqui ou outro? Foi aqui. Não, mas eu estou falando, mas... Você está dando crédito para o espírito, né? Não é isso? Isso. Quem escreveu o médium foi você. Eu achei que ele estava encarnado. Não, ele não estava encarnado, não. Ele estava desencarnado. Então veio pelo arismo. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Estou levando os créditos, mas tem uma parceria, que nem música, né? A mediunidade não é um co-criação? Uhum. É uma parceria, né? Então pronto. Você é culpado também. Não, igual até a frase da Marcela, que é famosíssima, né? A saudade é o elo que une as pessoas que se amam. Olha, né? Que lindo, que poético, né? É, e tem escrito na camiseta de todo mundo, em tudo quanto é lugar por aí, né? Adesivo. Quem foi o médico? O médico foi eu, né? Que escrevi. Mas ninguém sabe que foi eu. Foi sempre a Marcela só, né? A gente fala, Emmanuel, né? André Luiz. Que até o Chico também pontuava que é importante sempre dar o crédito por espírito, e não falar de Chico Xavier, né? As mensagens também, isso é importante. Tem que falar os dois, há quatro mãos, certo? É. Então a frase é cunhada. O nome é cunhado pela dupla Ari Rangel e Allan Kambrek. É que nem Allan música Krambeck. Do Roberto Carlos, né? A gente sempre cita Roberto Carlos. Erasmo e Roberto, né? Uhum. Os dois faziam juntos. Que foi aniversário de desencarne do Allan Kambrek essa semana também. Que bacana. O Edson Figueiredo postou, né, uma homenagem para ele no Facebook, que há 12 anos, foi a passagem dele, né? Ligadinho com a gente aqui, rapidinho. Vamos. O Manuel Gouveia dando um bom dia. A dona Marli. Fala. Não ouvi. Oi? Fala. Não, eu preciso sair um pouquinho. Ah, pode sair, Rui. Vai lá. A dona Marli está aqui, dando um bom dia a todos nós. Falando bem da explanação. Dona Marli, que esteve adoentada, teve internada, mas já está em casa, graças a Deus, e a gente continua vibrando pela senhora aqui. Tá bom? Tudo de bom. O Irami, desejando a toda a família vivenciando um programa de excelência e informando da minha saudade de todos do estúdio Chico Xavier. Gratidão pela boa acolhida. Foi um sucesso você aqui, viu, Irami? Foi. Todo mundo que nós encontramos aí durante a semana falou do programa, viu? Falou de você. Principalmente do seu carisma, né? Do tanto que você envolveu as pessoas aí emocionalmente. Senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Venciana, paz e alegria para todos. Que satisfação ouvir o nosso querido irmão Ari Rangel. Carlinho entrou aqui para divulgar o programa. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, de Juiz de Fora, né? Desejando um bom programa e uma boa semana a todos. A Joélia Vasconcelos, bom dia. Ângela Lourenço também. João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco também. A Miriam Yui, bom dia também. A Renata Rangel também. A Cleide Bessa, É, a Renata, né? Renata aqui, ó. Bom dia, bom programa, Vivenciando. É, a Cleide Bessa, bom dia. Cris Paiva, bom dia, amigos. Um abraço. Os Azul, um ótimo domingo a todos. Os Azul que está em Remanso. Hoje ele está em Remanso. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, dando um bom dia aqui também. Um abraço para ela, para todo mundo. Gustavo, é, o José. O Jorge. É, o Rui saiu para ir no banheiro, né? E o pessoal tá achando que é intervalo aqui. Não. Já reparou? É, exatamente. Entrou, abriu a porta, exatamente. Saiu. A porta ficou aberta. Eu não tenho câmera. Não é intervalo, não. Eu não tenho câmera para apontar para você, porque tem um cara botando o programa tá no aqui. Ar. O bom é que é podcast, né? Então não tem problema. Que é podcast, então tá tudo certo. A Eli da Silva, bom dia. Amigos vivencianos, ela lá de Juiz de Fora. Desejo a todos um bom programa e um bom mês de novembro. Hoje, sem aniversário. A Eli não tem aniversário hoje. Tá faltando um parente dela nascer lá, viu, Eli? Pra poder nascer assim nessa data, perto. Doutor Benedito Figueiredo, bom dia. Hoje, queixas mais frequentes da ansiedade durante o dia e insônia durante a noite. Verdade, bons verdade. Bons aprendizados, né? Leandro Ribeiro também, paz para todos aqui. A Valéria Plaisante, também dando um bom dia a todos. Sueli Castelo Branco também, bom dia, feliz domingo. Simone Dias, abraços fraternos. Simone lá de Suzano, São Paulo, né? José Magalhães, bom dia, vivencianos, lá de Atlanta. Você vai encontrar com o José? Não sei ainda, eu estou tentando mudar meu voo lá, porque eu fico só 2 horas em Atlanta e depois vou para o Canadá. Mas estou tentando mudar o voo para ficar mais tempo lá legal. E ver se consigo dar um abraço nele lá. O Ademir Stefano está mandando um abraço aqui para mim e para você, viu, Carlinhos? Boa, obrigado. O Stefano, que vai lá no Luiz de Vida, meu amigo. Servimos junto à Aeronáutica. Né? Um grande abraço para o Stefano. O Piero Maia, bom dia, queridos vivencianos, um excelente programa a todos, um abraço especial para o meu querido amigo Ari Rangel. Um abraço, meu querido. A Belks Menezes, bom dia, comunidade vivenciana, abraço fraterno a cada um da equipe e ao convidado, que Deus abençoe a todos. A Verona Tamachoque, um bom dia, amigos vivencianos, com o coração fortalecido pela oração, gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, por mais esse momento de aprendizado. O Edson Andrade dando um bom dia aqui também. A Celina Sobral também, um abraço, Sobral, Celina. Da Rádio Boa Nova, né? Antônia, paz e luz, feliz domingo com o querido Ari Rangel, nos proporcionando mais um encontro de muito aprendizado e razões para darmos mais atenção à nossa alma, à nossa evolução espiritual. Mara Russo também entrou aí, mandando um bom dia a todos. Amanda Correia, aqui. O Jamil Lima, bom dia, família vivenciana. Vivemos em constantes expectativas de vida, pois todos os dias desafios se apresentam para o nosso aprendizado e reflexões. O Alexandrino, lembra querido. Que a gente falou lá do Aramir sobre o Clóvis Tavares, lá de Campos Goytacazes, né? Lá do Rio de Janeiro. É o Alexandrino? Não. Esse é outro. De lá é o seu Rodolfo Alexandrino. Ah, Rodolfo Alexandrino. Esse aqui é o Alexandrino, é outro amigo nosso. É verdade. A Rosângela Costa, ótimo. De amigos, a Mariângela, mãe do Rodrigo aqui também, desejando um bom programa e um abraço para o Ari. Antônio Varotto, penso que o orgulho e a ganância são os alicerces das desavenças e mazelas desse e de todos os tempos. A tecnologia e a ciência são benesses para qualquer que seja qualquer ser, né? A ciência são benesses para qualquer ser. O distrato se dá em razão desses dois, né? Que ela falou aqui. Concordo. Ganância e egoísmo. Concordo. E orgulho. E pensar que Jesus foi crucificado por trazer inovações, né? Uhum. Conhecer, Antônia também está falando, conhecer e nada fazer é como ter o livro nas mãos e não sair da primeira página. João Paulo Gonçalves, Boa. Entra no Espiritismo é uma coisa, o Espiritismo entrar em você é outra. Perfeito. A Fernanda Cassal mandando um abraço. Ari, bom dia, grande amigos. Grande abraço, Fernanda. Ana Cristina, bom dia, amigos vivencianos, bom domingo. Moacir Gasparotto, Gasparotto mesmo. Bom dia, mais um domingo de sabedoria e valorização. Quem entrou, espírita. Abraço a todos. Quem entrou aqui também no WhatsApp foi o Irami, mandando aqui Feliz Domingo. O Ed Moreno comentando aqui da música dele. Ele tá todo aí orgulhoso aí da música dele ter atingido 1 milhão de visualizações. Eu coloquei a semana passada para tocar no final a música deles, Amor de Maria. Colocou, a gente colocou, muito boa, pela interpretação de... A Margarete Aga, mas eu prefiro pela interpretação dele. Desculpa. Ele gravou também, Muito boa a gravação dele. Eu prefiro a interpretação dele do que a inteligência artificial. E falar em inteligência artificial, a gente podia falar desse desafio também para os tempos modernos aí em relação ao espiritismo depois, né? Mas ele manda aqui gratidão a todos que apoiaram e torceram para a nossa canção chegar a 1 milhão de visualização. Uma marca inédita para uma música espírita. Com verdade, certeza. Né? Parabéns, Ed. Muito legal. A gente ficou muito feliz também. Tem aqui o Piero também tinha entrado aqui, ele também entrou no YouTube, né? A Valéria Plezan também, ela falou bom dia a todos, viajei no tempo. Você já leu essa aí, não sei se ela colocou igual da Valéria Plezan. Viajei não, no não, tempo aqui ela só Jorge. Tinha dado bom dia. Ela só tinha dado bom dia. Ela falou, viajei no tempo com o Jorge agora. Lá em Guarapari, o orelhão tocava quase em frente à nossa casa e eu ia atender. Quando era para outra vizinha, eu ia chamar e pedia para a pessoa ligar depois para não gastar muitas fichas. O Marcos Sugai, o Gama também entrou aqui, manda bom dia a todos os amigos vencianos. Meu pai entrou aqui também. João Paulo Gonçalves, já tô ligado. A minha mãe também entrou aqui. E a Valéria também comentou. Em relação ao que vocês falaram muito bem sobre os avanços da tecnologia, o problema não está no celular. Está nos pais entregar o celular como se fosse chupeta. Chora, dá o celular porque para de chorar. Precisa de limites. Dependendo da idade, já pode usar o celular com limites. E nunca deixar nem a criança nem o jovem trancado no quarto, sem saber onde ele está navegando. Precisa de orientação, sim. Eu dava aulas com o celular e nunca tive problemas, mas eu prestava atenção em tudo. Eu concordo. Perfeito. Também. Eu concordo, né? Eu acho que hoje os pais, né, numa etapa da vida, assim, que eles já têm mais liberdade, tem que ser como satélite, né? Você tem que estar ali, você não pode... claro que hoje a gente interfere, né? Mas depois, acho que na adolescência, acaba, mas eu achei acaba muito, ficando um achei, pouco... Achei muito legal ela falar... dar o celular no lugar da chupeta. Inclusive, as crianças não estão usando muita chupeta mesmo, estão usando celular, né? É. Pequenininho, mas já está com o celular na mão. Eu queria dar um exemplo positivo do celular agora, disso, né? Ao contrário do que ela deu aqui. Por exemplo, a minha esposa, a Camila. Né? Chega na hora do almoço, está lá na frente, lá no shopping, as crianças ligadas 220, né? Vocês viram que o Francisco não para quieto, fica pulando, o Lucas não para quieto. Depende também do perfil de cada criança. Mas o nosso não para quieto, ele fica pulando. Então, para ele sentar e comer, ela dá o celular. Eles ficam ali quietinhos, assistindo o celular e comendo. Por quê? Eles pararem para comer é mais importante do que estragar um pouco com o celular. Depois, acabou a comida, tira o celular. Perfeito. Mas aí eu falo, pô, amor, mas não está com muita tela aqui no, comendo? Não atrapalha a refeição, a energia, sabe? Todo aquele negócio. Eu prefiro atrapalhar isso, mas eles comerem... do que se eles nem paravam aqui, fica pulando para cima e para baixo e não para nem para comer. Então é um exemplo de aplicação positiva do celular na minha percepção. É uma ferramenta usada, né, de uma maneira correta, com certeza. Mas com limites. Então, sim, acabou, mas... tchau. Nós também temos que entender, não é todo mundo que tem celular, porque tem a classe desfavorecida que não conhece as coisas, não. Tá? Não, isso não existe mais, Rui. Hoje, até... Qual hoje, existe, hoje, sim. Hoje, até diarista tem 2 celulares. Não. Não, tem um, vai, mas tem um smartphone. Ela pode já ter, mas as crianças não têm, não. Tem acesso? Tem. Você que trabalha hoje, com as crianças? Cada brasileiro eu diria já tem que 2 celulares. Que tem, tem havido mais, assim, acesso, seu Rui, com certeza... Mas, assim, não da forma como a gente pensa, às vezes, né? É. Toda criança, né, desfavorecida vai ter, não. Sim. Mas ela vai pegar da mãe, ela vai pegar do primo, ela vai pegar do da coleguinha. Exato. Então, assim, porque o... Tá muito acessível, se eu não me engano, né? O Brasil é o segundo país no mundo, né, Rodrigo? Com mais celulares, não é? Né? Hoje, cada brasileiro tem 2 celulares, em média. Em média, por brasileiro, existe 2 celulares. É uma chuva. Inclusive, eu tenho 2. Eu vejo pais lá na escola especial colocando o celular para a criança. Então, se cada um não tem pelo menos um, tem gente com 3, isso não é normal. Sim, né? Então quase 100% já tem celular. É, vamos fazer o intervalo, Rodrigo? O Ari, pega o violão para tocar uma música para gente, por favor. Vamos lá. Hoje a música é ao vivo. Mas o que a gente faz? Vai para a música ou chama o comercial e aí vai para a música? Não, sem chamar a música. A música está chamada aqui ao vivo. Tá bom. Já está chamada a música. Música! Beleza. Aí depois você já entra no comercial. Tá certo. Então. Eu trouxe o violão porque o seu Rui sempre me cobrou, né? Ele vê a gente com o violão pra cima e pra baixo e falou assim: traz o violão. Aí eu usei trazer hoje. Eu vou cantar uma música chamada Regeneração. Amanheceu, amanheceu, um novo tempo já raiou. Já raiou, trazendo paz, esperanças e mais amor. Onde as nações irmanadas plantarão de mãos dadas um mundo melhor. Não mais se ouvirá na terra o dragão da guerra rugindo terror. Chegar a hora da esperada aurora, vibrando esplendor, e os anjos e os seresteiros cantarão faceiros lindos versos de amor. Que os anjos e os seresteiros cantarão faceiros lindos versos de amor. Glória à vida, glória à fraternidade, glória à justiça, à esperança, à bonança, glória à humanidade, glória ao clarão do sol nascente da regeneração, glória ao clarão. Um novo tempo já raiou, trazendo paz, esperanças e mais amor. Parabéns, muito legal. Eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha ouvido, falei, deve ser dele. Está nascendo um novo tempo, né? Uhum. Diríamos que a semente está para ser germinada. Ela não germinou ainda, mas está no ponto. Chegou o aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Leve a nossa programação com você em qualquer lugar, a qualquer momento. Comece o dia inspirado. Receba diariamente os minutos de reflexão para iluminar seus pensamentos. Ouça músicas que tocam a alma, acalmam e consolam. E o melhor, o app continua tocando mesmo com a tela bloqueada. Personalize sua experiência. Escolha a qualidade do áudio nas configurações e economize seus dados de internet. Acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Entrevistas, estudos e momentos de reflexão em tempo real. Ative as notificações para receber os minutos de reflexão e o convite para a nossa Hora da Vibração pelo Bem. Encontre a trilha sonora ideal para o seu Evangelho no Lar, com músicas instrumentais que harmonizam o ambiente e elevam a prece. Gostou de uma mensagem? Compartilhe facilmente com seus amigos e espalhe luz e esperança. Uma rádio feita com o coração na palma da sua mão. Baixe grátis na Google Play, Rádio Vivência Espírita, a sua sintonia com o bem. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, falando sobre o Espiritismo e os desafios da vida moderna. Esperar um pouco o intervalo, que eu estava com o meu pão de queijo no meio aqui, hein? Não dá. Não dava. Uhum. E o pessoal aqui reclama, né? Porque esse barulho que o Rui tá fazendo com a boca, um ouvinte mandou um comentário lá. Nossa, parece que alguém tá mastigando enquanto o entrevistado tá falando. É? Então, você entrou antes aí na... Não sou eu, acabou o intervalo, vocês têm que ficar espertos. É porque eu lembro que a Rede Globo, aquele Fernando Vanucci, perdeu o emprego porque... Filmaram ele comendo uma bolacha. Você viu que o técnico, o operador, tem o poder de derrubar os apresentadores, né? Você viu o William Vac lá uma vez. Todas as vezes que entro no intervalo, eu pergunto pro Rodrigo, desligou os microfones? Desligou. Que aí eu falo uma besteira. Né? O dia que ele não desligar, eu vou tirar o programa do ar. Mas desculpe, pessoal, porque a gente estava comendo aí. O Carlinhos está mastigando. O Jorge estava mastigando até agora. Eu também estava mastigando. Então... Mas aqui é podcast, né? Podcast está com cafezinho, está comendo. Só mastiga fora do microfone, Rui, por favor. Porque o pessoal pensa que ele estava mastigando o próprio microfone. É, né? Porque o pessoal. O pessoal fala: o que é esse negócio mastigando aí, né? Fazer esse barulho estranho. Vamos lá, Gari. Vamos lá, então? Olha lá, tem que desligar o microfone do Rui. Então, agora, o que está acontecendo? Tudo que nós estamos falando é desafio? Porque ou você enfrentando ou você não enfrentando, eles vão estar aí. O desafio reside justamente na questão de nós mantermos, nesses dias, a nossa saúde mental. Uhum. É o que está acontecendo de mais grave é isso. Nós, e não sou eu quem está falando, né? São os especialistas, as pessoas que têm fundamentação científica para isso, os consultórios estão aí para não nos desmentir, que as pessoas estão adoecendo mais, as crianças, né? E a gente está com ansiedade, está com irritabilidade. Belarmino Bicas, lá na década... Uhum. Que ele viveu lá, ele já tinha esse problema. Então, nós adoecemos. E adoecendo psiquicamente, mentalmente, nós adoecemos fisicamente. Nós encurtamos a nossa existência. Daí a necessidade de nós buscarmos o equilíbrio possível dentro dessa vida moderna. Porque se ela nos traz assim, uma imensidade de facilidades, e traz, graças a Deus, são conquistas, né, da inteligência humana, por outro lado, nós estamos adoecendo porque nós não estamos sabendo lidar com essas coisas, né? E, inclusive, Jorge, uma vez mais voltando para o celular, tem neurocientistas que dizem que a luz do celular ela está estragando o nosso sono. As pessoas dormem com o celular do lado, fica vendo ali as redes sociais, e essa luz azul do celular, segundo esses estudos, apontam que ele dificulta a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E aí a gente tem dificuldade para dormir. E isso traz o quê? Falta de sono traz cansaço, irritabilidade, problema na convivência interpessoal, gera um problema social, e por aí vai. Então, problema no coração, né? Problema de coração por falta de sono. Então, isso tudo está, inclusive, dificultando o nosso quimismo cerebral no campo do sono. Como é que a gente vai para o plano espiritual se a gente não dorme? Como é que a gente vai ter lá os nossos encontros com os nossos benfeitores, nossos chamados anjos guardiões, se a gente não dorme direito, né? Então, até nisso tem afetado, e as pessoas estão assim adoecendo pela falta de sono, né? Pela falta desse equilíbrio da nossa saúde mental. Sem falar nas exigências. Muitas pessoas estão desenvolvendo a chamada síndrome de burnout. Burnout, né? Burnout. Que é um problema afeto a excessos de cobranças de exigências que são feitas, né? É uma doença moderna em decorrência da forma de vida que nós estamos vivendo. Está muito atrelada ao trabalho, mas, né, ela vai virar ali o copo na... Vai ser a gota d'água no trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E aí a pessoa precisa se afastar, porque ela adoeceu de tal forma que ela precisa definitivamente de um repouso, porque é a sociedade do cansaço, né? E a gente fala das crianças também, da cobrança, né? A gente fala das crianças também, né? As crianças hoje, nossa, elas são muito cobradas. Cadê o brincar? Cadê a saúde mental das crianças? Elas precisam. Se elas ficar ali só naquele mundinho do celular, e muitas vezes é atribuído a elas muitas atividades fora os da escola, né? A criança vai se cansando. Então, resumindo, né? A gente precisa, de certa forma, nos reconectar com a nossa essência espiritual. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais em passagem pela terra, pela escola terrena, em breves momentos. É muito rápido uma encarnação. Se a gente colocar 100 anos de vida física, é um piscar de olhos diante da imortalidade do espírito. Mas enquanto nós estivermos a caminho aqui, é bom que nós façamos essa reflexão para a gente poder levar da melhor forma possível, porque é um aprendizado. Nós não estamos aqui na Terra senão para evoluir. E o Espiritismo vem mostrar para a gente a evolução consciente. Não é uma evolução assim, onde a gente não tem conhecimento. Nós temos conhecimento de sobra sobre a vida espiritual, sobre as consequências. Nós temos a informação dos processos reencarnatórios. Nós entramos na fila para reencarnarmos. Nós pedimos, muitas vezes imploramos para que aqui estivéssemos e tivéssemos essa oportunidade. Cada dia que se vai, gente, é um dia menos no cômputo dos dias que nós programamos para viver aqui. No finalzinho da noite, ó, viver um dia menos, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão, esse autoconhecimento permanente, para a gente poder saber, não esquecer jamais que nós estamos aqui de passagem, a vida é curta. Ontem eu era criança, hoje eu já sou avô, né? Então, é um piscar de olhos, assim, a gente nem vê. Aí a gente precisa encarar esses desafios a fim de que esses desafios, que são a regra dessa sociedade dita moderna, para que a gente não adoeça, para que a gente não se comprometa, como o nosso irmão aqui citado no livro, para que a gente não encurte a programação reencarnatória que a gente fez aqui, porque tem gente que está, né, usando um jargão popular não muito bom, bem pejorativo, tem gente que está batendo a bota antes do tempo, né? Então, o grande desafio é essa, manter o equilíbrio da nossa saúde mental. E nós temos recursos de sobra, informações de sobra para isso, né? Quando a gente faz o evangelho, quando a gente faz uma prece, quando a gente se dedica na esfera do bem, não estou falando de trabalhar no centro espírita, não. É trabalhar com dedicação, trabalhar com senso de caridade, onde quer que eu esteja. Aliás, a gente, né, o maior mérito da gente é ser espírita fora da casa espírita, porque entre nós o convívio fraterno é a regra, né? Nem sempre, né, mas é a regra. Mas é fora da casa espírita que eu preciso viver o evangelho, principalmente em casa, debaixo do teto onde eu convivo com as pessoas, com espíritos que se programaram para estarmos juntos, às vezes espíritos difíceis, que muitas vezes nós prejudicamos no passado e que agora é hora do reencontro, do acerto, ou da tentativa do acerto. Então, esses desafios são permanentes, fazem parte desse processo evolutivo. Agora, quando a gente tem uma evolução consciente, que é o que o Espiritismo nos ensina, a gente começa a tornar o caminho mais leve, o caminho mais sereno. As minhas atitudes implicam necessária e diretamente na minha saúde mental. Mens sana in corpore sano, já ensinavam os antigos, né? Mente sã, corpo são. Se eu tiver com a minha mente saudável, eu vou cumprir ali, talvez alcance aquilo que todos os espíritas desejamos, que é sermos aqueles espíritas que cumprem toda a encarnação, né? São os completistas que André Luiz fala, né? Nós completamos a encarnação programada direitinho. E tem os incompletistas, que Bilarmino Bicas muito humildemente vem contar pra gente: olha, fala para os irmãos lá da terra que mau humor também mata. Então, muito também, né? É, às vezes na chegada no centro espírita, você vê gente tão mal-humorada, às vezes, né? Dentro do centro. Quer dizer, eu tenho até um artigo que eu falo que seriedade não é sinônimo de cara feia, não, né? Porque cara já basta feio, é o que a gente já tem. Você ainda vai fazer mais ainda, né? É, então tem que ser agradável sempre. E o mau humor, poxa, tem gente que você não evita até conversar, porque você vai conversar, a pessoa já vem com ironia, com mau humor, assim, que não tem sentido. Eu acho uma coisa irritante o mau humor, sinceramente. É verdade, Jorge. Né? É, pessoal, é contagiante, vamos, né? É. Vamos falar aqui dos eventos. A Umbavale. Ó, Umbavale vai acontecer dia 9 de novembro de 2025, lá no Parque Tecnológico. Né? Dia 9 do 11, a partir do meio-dia lá, o pessoal estará lá, são muitos convidados, organização aqui do Walter e da Sandra, né? Que são lá da tenda Pai Jeremias e Vó Catarina. Dia 9 do 11, já, né? Já é, dia 9 de novembro. Já é a oitava edição, então vai acontecer num domingo lá no Parque Tecnológico, dá para ir lá, ó, a partir da... Está marcada a partir de uma hora, mas pode chegar lá 11 horas, meio-dia, que já está lá, que tem muitos estandes, tem lanchonetes, tem tudo lá, tem um apoio fantástico lá, dá para a gente olhar as coisas, as exposições que tem lá, muito legal, né? Livraria, tudo. E aí uma hora começa o evento, então dia 9 do 11. Lembrando que amanhã nós teremos na Câmara Municipal também a comemoração do dia municipal da Umbanda em São José dos Campos, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Toda a comunidade está convidada, né? Eu tive a honra de receber o convite da Sandra e do Walter para ser o mestre de cerimônias amanhã lá. Então, amanhã quem estará fazendo a apresentação seremos nós lá, eu, Rui, com certeza estaremos lá, né? Sim, e o vereador também, Petit, que é autor da propositura, né? Então estaremos lá amanhã nessa homenagem, né? Que tem muitos convidados também, muita gente usa a palavra para falar alguma coisa, tem a música, né, tem tudo. Amanhã, né? E no dia 9 e depois também tem no dia 15, né? No dia 15, já no Parque das Gaivotas, lá, que é o encontro do da pessoal cidade, da Curimba, da música, né? Dos curimbeiros, né? Aí, mudando aqui um pouco agora, vamos falando aqui de outro evento. O Barbosa passou para a gente aqui uma jornada de amor. Vê tua fé te curou, Jesus Cristo. Atendimento de saúde e cirurgia espiritual com a equipe médica do Dr. Fritz. Quem mandou foi Barbosa, lá da Framan. Então, que dia que vai acontecer? Dia 15 de novembro, às 9 horas, na Framan, Fraternidade Maria de Nazaré. As senhas serão distribuídas a partir das 8h30, Rua Juriti, 347, Vila Tatetuba. Então, pessoal, que quer participar de um trabalho de cura, vai ser excepcional. Dia 15. O Barbosa é o próximo convidado nosso, semana que vem? É o Barbosa que vem a semana que vem? Não, não, próximo não? É Cris. Ah, tá, Cris, tá. Porque o Barbosa, inclusive, estava pedindo para a gente trazer o Ricardo, que é o médium que vai fazer esse trabalho. Certo. Para cá, mas a gente já tem a programação nossa. Ah, aqui. Tá certo. Eu já vou conversar com ele no dia 15, com o Ricardo, que é o médium, porque pra ele estará aqui. Né? Para marcar outro dia, né? Um outro dia com o Ricardo, tá? Tem que ter coragem, tem que ter coragem de receber o espírito do Dr. Fritz, né? Não, mas é tradicional, né? É bem, muitos médios recebem, né? Receberam. É, porque ele tem um trabalho muito bom em São Paulo, né? Então, pessoal, você vê, ó, quem está com problema de saúde aí, físico ou espiritual, ó, marca aí o endereço. A Framan fica na Rua Juriti, 347, Vila Tatetuba, São José dos Campos. Então, dia 15, às 9 horas da manhã. Semana que vem a gente divulga de novo, mas está aqui no nosso WhatsApp aqui do Vivência Espírita já colocado. É, porque nós vamos ter, no dia 15, vai ter a comemoração de 25 anos de casado da Elaine e do Nicásio, né, que o Ricardo vem fazer a cerimônia de 25 anos de casado do casal. Quem, né? É Elaine e Nicásio? É? Quem é? Quem são eles? É o senhor José Antônio, que era pai, é o pai da Elaine, que já faleceu também, já desencarnou, Dona Ondina, que era mãe da... Tá. E, lá do Paulo de Tarso. E a Elaine esteve ontem lá no jantar, corroborando para que a gente participe do jantar lá na casa dela, né? No dia 15. Então passa o endereço. Todo mundo aqui do Vivência está convidado? Todos nós podemos ir? Não, se vocês não forem convidados... Não, mas pode passar o endereço aqui para todo mundo ir, para os ouvintes também, ou não? Falou em convite, é de graça, né? De graça. Ah, esse é um convite bom, né? Convida, mas não passa o endereço. Não, e mandar para o Vinícius, que vai fazer aniversário domingo. É, dia 9, vai fazer aniversário Vinícius, que é sobrinho do Carlos e da Silvia lá do Gigante. Ah, o Vinícius, grande abraço pro Vinícius. Vai fechar a rua. Santista. Olha, outro evento aqui, pessoal, essa semana. 13ª semana de estudos espíritas, Caibrar de Souza Schutel. Então, aqui de São José dos Campos. Do dia 3, portanto, amanhã, segunda-feira, até o dia 9, que é no próximo domingo. Né? Teremos evento aqui, ó. É, amanhã, segunda-feira, dia 3, nós teremos no Centro Espírita Jesus de Nazaré, lá, a vida de Caibrar Schutel com o Orson Peter Carrara, né? Na terça-feira, dia 4 do 11, nós teremos lá na Fraternidade da Colmeia, vai ser na Colmeia, o Márcio Costa, Espiritualismo e Materialismo. Na quarta-feira, no Maria João de Deus, nós teremos lá a Franca Araújo, a Gênese da Alma. No dia 6, quinta-feira, no Centro Espírita Nosso Lar, nós teremos o João Luiz do Nascimento Ramos. Pessoal, todos os eventos às 19h30 e 20 horas. Então, se vocês forem, vão às 19h30 que vão chegar na hora certa. Né? No máximo vai ficar uma hora esperando lá. Se falar cada horário que é, ou é 7h30 ou 8 horas. É. Né? Só no sábado que é 19 horas de Divino Mestre. Isso. E domingo. Sexta-feira eu não falei. Sexta-feira. E domingo não precisa ir, é só assistir o programa aqui e tá valendo. Sexta-feira na Fraternidade Paulo de Tarso, ó. Sexta-feira no Paulo de Tarso, Parábolas e Ensinos de Jesus, com Marcos de Mário. Dia 8, então, sábado, esse sim, será às 19 horas no Divino Mestre. Vivi, Vivo e Viverei. E é um filme. É um filme que vai passar lá, as pessoas. O Rui que gosta de cinema? É. E no domingo, às 9h30 da manhã, né? No Centro Espírita de Vimestre, como tem um trabalho lá sempre, vai ser o Carlos Alberto Dias, que vai falar. Carlos Alberto Dias é de Caçapava, que vai falar a interpretação sintética do Apocalipse. Exato. Pessoal, tá aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Quem quiser entrar no WhatsApp aí, tá aí o link. E lembrando também que a gente está sorteando esse livro aqui que o Ari trouxe pra gente. Fatos Espíritas, com William Crookes. Fala aí sobre materialismo e vale a pena conhecer. Materializações, perdão. Materialismo. Tem mais um evento materialização. Aqui. Materialização. Tem mais um evento. Vale a pena fazer. Fala aí. Encontro de mediunidade da Regional Vale do Paraíba e Litoral Norte. Dia 23 de novembro, domingo, das 15 às 17 horas, lá na AME, Associação Maternal Espírita, que fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Contato é com a Nadir, facilitadores é a Nailza e a Neuza Lima, né? E não tem, tem inscrições também, tá aqui as inscrições, mas não adianta falar aqui o coisa, tá lá também. Tá lá também no, aqui no nosso WhatsApp. Fala o link aí, lê o link. Mas tem um monte de letra aqui e número, como é que eu vou falar? Né? O link é maluco aqui, from, não sei o quê. Esperando que seja gratuito. Ela mandou para mim também, vou passar e colocar aí, certo? O link para poder a pessoa só apertar, certo? Vou colocar aqui. E qual é o horário, Jorge? O horário das 15 às 17 horas, dia 23 de 11 de 2005. É aberto para todo mundo, tá e bom, entra, pessoal? Entra aí no nosso WhatsApp, então, tá aqui o telefone, só mandar mensagem que a gente inclui. Tem que fazer a inscrição, porque na AME não cabe mais do que 400 pessoas, né? Sim. Então tem que fazer a inscrição. E também, sábado, nós teremos o almoço de comemoração aos 45 anos da farmácia comunitária Dr. Bezerra de Menezes. Ainda tem ingresso? Tem. Tem? Vai ser aonde? Vai ser lá na Univap. Lugar muito bonito e vai ter churrasco, né? Então, estão todos convidados a participar. Já vendeu demais, mas ainda tem alguns lugares lá, né? Todos estão convidados, desde que pague o ingresso, né, para entrar, né? Isso aí não é de boca livre, não. Tem que pagar, né? Não, tem que pagar. É arrecadação. Não, que é justamente. Claro, claro. Arrecadar para a gente continuar mais 45 anos com a farmácia. Com certeza, tem que ajudar mesmo, né? O Fernando, o pessoal da farmácia todo, né, promove esses eventos durante o ano, porque poder público não ajuda a farmácia comunitária, não, né? Tem muita gente que confunde, acha que a farmácia comunitária está lá, que é a prefeitura que sustenta. Ninguém sustenta nada. O Estado. Todos os funcionários que estão lá é pago pela própria arrecadação da farmácia. Nesses eventos. Que nós fazemos, né? Bingos, né? Bingo, faz almoço, jantar, tem o bazar lá, né, Rui? Sim. Que tem lá também, que entra um dinheirinho. Então, todo mundo que está lá é funcionário. Existem os voluntários, mas as pessoas, por exemplo, quanto que a gente paga para um farmacêutico, por exemplo? Né? A gente deve ter ideia. Um farmacêutico é um profissional que ganha bem. Então, tudo lá. E que é obrigatório a gente ter um profissional de farmacêutico. Durante o expediente, né? Porque o nosso horário é das 8 ao meio-dia, de segunda a sábado, atendendo mais de 300, 400 pessoas por dia, né? Acabei de falar o que eu tinha para falar aqui. Fala aí, Carlinho. Eu só queria dizer para o Ari que a sua explanação está sendo espetacular, muito elogiado aqui no YouTube. E a primeira pergunta que veio foi agora, a Fernanda Cassal pergunta: será que essa vida perfeita exposta na rede social não afeta também a saúde de algumas pessoas? Muito boa pergunta, Fernanda. Um forte abraço a você, pessoa que a gente muito admira pelo trabalho a que você se consagra de consolação. Então, é uma pergunta muito pertinente. Sim, sim. Inclusive, nós citamos aí o filósofo, né, Byung-Chul Han. Ele fala, ele aborda a questão das redes sociais, que você, né, precisa estar dando esse otimismo tóxico, que ele chama, né? Que é aquela cobrança, eu tenho que parecer perfeito na rede social, e aquilo muitas vezes é uma construção que não necessariamente condiz com a verdade, né? Então as pessoas, elas se veem refém das redes sociais. Ah, fulano não curtiu, eu não tive a curtida que eu gostaria. Fulano visualizou, mas não curtiu, né? Isso adoece também. É muito apropriada a pergunta dela, porque ele aborda isso no livro, né? Então a gente realmente tem que tomar cuidado, porque é uma imensa armadilha. As redes sociais são uma imensa armadilha se a gente não souber usar essa ferramenta com responsabilidade, com equilíbrio. Porque hoje, nessa era digital que a gente vive, instantânea, né, tudo é muito rápido. Tudo assim é instantâneo demais. E as pessoas ficam presas a isso, né? Então, lógico que pode ser usada de uma maneira sadia, pode ser usada de uma maneira responsável, nada contra, pelo amor de Deus. Mas muitas pessoas, né, elas acabam adoecendo por conta disso. Quando as redes sociais não viram ringue, né? As pessoas vão lá para discutir, para despejar ódio, né? Críticas assim, ácidas, que não constroem. Então as pessoas descem a lenha ali e viram um imenso ringue, né? Uma esgrima de palavras, etc. Então, realmente, as redes sociais podem ser uma imensa armadilha desses desafios da vida moderna. A gente precisa ter cautela e usar com responsabilidade. É aquilo que vem nas bebidas alcoólicas, né? Use com moderação, né? Achei que era metanol. Deus o livre, nossa senhora, metanol. Meu Deus. O Valdeci Braulio pergunta: Chico Xavier, no Pinga Fogo, disse que a tecnologia desenvolvida após a data limite, que é o pós-2019, veríamos maravilha da tecnologia da ciência e que aliviariam a humanidade. O que você pensa sobre isso? Grande abraço, meu irmão. Realmente, é o que a gente está assistindo, né? Porque qual é, naquela época, né, início da década de 70, Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, já dizia isso, que a automação faria com que nós tivéssemos mais tempo e os trabalhos mais rudes seriam minimizados, porque naquela época, né, ainda existiam processos que não eram automatizados. E hoje nós dispomos de mais tempo, mas qual é o emprego que eu faço desse tempo, né? Onde eu emprego as minhas horas, as minhas breves horas aqui na vida física? Eu emprego bem? eu emprego numa situação edificante para o meu próximo e para mim mesmo? Né? Então, realmente, ele disse isso no Pinga Fogo, e ele fala, ele antecipa para a gente, né, essa questão que hoje é uma revolução, né, a revolução tecnológica, em que a gente passaria a empregar menos tempo no serviço bruto e passaríamos a ganhar mais tempo. A máquina ocuparia, né, esse serviço mais bruto, mais pesado, e nós ganharíamos mais tempo. E é o que está acontecendo, né? A automação está aí. Inteligência artificial. Só, né? Que, o que está acontecendo? Nós estamos tendo tempo. O nosso tempo nós estamos usando nas redes digitais aí para, né, perdendo muito tempo, muitas vezes, que poderia ser ocupado com outras finalidades mais nobres. É um tempo ocioso hoje, né? Exatamente. Porque perdido na rede social com a droga eletrônica. E o que eu ia falar da inteligência artificial, né, Ari? Hoje a inteligência artificial, ela eu vejo que uma das coisas que o Chico falou, eu acho que a inteligência artificial, claro, ela já existe, rio de neurais, meteorologia, tudo isso é inteligência artificial, já existe há quantos anos meteorologia? Tudo isso é aplicação da inteligência, mas não estava disseminado, uhum, e popularizado e acessível a todos, né, usar esses recursos de inteligência artificial. Demandava desenvolvimento, demandava implantação de sistema e tudo mais. Hoje está acessível. Né? Quanto mais acessível, você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Né? É como o martelo que eu sempre falo. Né? Você pode usar para bater na cabeça de alguém ou para construir uma casa. Né? Então a inteligência artificial, ela vem dar, potencializar pessoas que não tinham capacidade de fazer certas coisas e dar condições dela poder criar coisas que ela nem imaginava que seria capaz de criar com aquilo. Mas vai caber da nossa moral se vai usar para o bem ou para o mal. Exatamente, Rodrigo. Né? E aí a gente volta uma vez mais, né, da preocupação das nossas instituições de estarem regulando, inclusive a inteligência artificial, porque elas podem estar sendo usadas assim por um motivo perigoso. Uhum. Inclusive em países, né, que você pode, com a IA, você pode construir uma bomba atômica. Né? Você tem todo um processo ali de uma tecnologia que não é acessível e através da inteligência artificial você chegar a meios. Né? Você mesmo falou para mim, né, que o problema daqui foi sanado através da inteligência artificial, usado para o bem. Que a gente mas não ela, conseguiu ter um problema. Ela usada para o mal é um perigo ameaçador, é terrível. É. Né? Então, o que nós vamos ter? Em que mãos vão cair a inteligência artificial que não vai redundar em perigos para a humanidade? Né? Então, preciso dessa. E tem uma coisa chamada agente de inteligência artificial, né? Que é você cria uma persona, né, dentro da inteligência artificial que é especializada em determinado assunto, que é o que eu fiz para resolver o problema aqui do estúdio, que a gente não conseguiu. Eu criei um agente de inteligência artificial especializado em todas as infraestruturas tecnológicas que tem aqui do estúdio. Você criou um avatar seu, né? Não, meu, eu não tenho esse conhecimento. Nossa, eu tenho. Tô longe. E todos os anos que a gente tem aqui, a gente inaugurou o estúdio quando? 2019, né, uhum, Jorge? 2019, setembro de 2019. E até agora, mesmo assim, eu não tenho. Acho que 10% do que ele tem, eu nem chega nisso. Do que ele sabe, o que ele descobriu de problemas aqui para melhorar a qualidade, tanto que o som está muito melhor, já está sem atraso na voz e tudo mais, graças a esse agente que é especializado nisso. Então, você pode criar um agente especializado em contabilidade, você pode criar um agente especializado em financeiro, em área de não sei o quê, né? De tecnologia. A gente imaginar. Então, o que vai acontecer com, que vai acontecer com os empregos? Né? Então, nos Estados Unidos já está havendo redução de disponibilidade de emprego por conta dos agentes de inteligência artificial. Então, a gente que abriria um cargo de produtor de marketing, alguma coisa assim, tem um agente de inteligência artificial. Aqui a gente tem um produtor. Eu criei um agente de produtor daqui, que eu mando o tema e ele já prepara tudo, né? Toda a divulgação. Por quê? Porque a gente não tem disponibilidade, não tem nem espírita, você sabe que tem pouco, né? Eu não fico assustado com isso não, Rodrigo, porque tudo na vida evolui, né? Tudo na vida evolui. E o próprio emprego a gente não pode se assustar, porque cada coisa que aparece nova, você acha que vai destruir tudo, mas nunca foi destruído nada por causa disso, pode ver, né? Será que também não está na hora da gente voltar, deixar a inteligência artificial fazer algumas coisas e a gente fazer coisas que a gente não está fazendo? Entendeu? Tem coisas que o ser humano deixou de fazer. Menos música, né, Jorge? Exatamente. Música não dá, né? Não, música para com isso, né? Não, música todo mundo vê que é, viu, Ed? Nem cantar a música. Viu, Ed Moreno? Todo mundo vê que é artificial. Inteligência artificial não substitui a nossa voz. E ninguém sente o sentimento, né? Não tem sentimento. E teve um protesto nos Estados Unidos sobre os roteiristas, né? Que estavam fazendo protesto lá em Hollywood por causa da inteligência artificial que iria substituir os empregos deles. E eles botavam lá: inteligência artificial não tem traumas. Eles falando assim. Então, ou seja, eles não viveram traumas para poder ter sentimentos que a gente tem. Então, será que os traumas são ruins? São ruins os traumas que nossos verdade, filhos vão passar? O que eu pude ver aí é que a própria comunidade científica está assustada com o que pode resultar do mau uso da inteligência artificial. Simples assim. Mas uma vez mais o homem atrás disso. Como também nós ficamos assustados com o uso do urânio, por exemplo, né? Sim. Na energia nuclear. Como nós, Santos Dumont, a semana passada o Iramir falou aqui, Santos Dumont, que a gente já sabia, né? Claro. Santos Dumont acabou suicidando por causa que entrou em depressão, entrou tudo porque ele viu paulistas e mineiros aqui usando o avião que ele tinha inventado para matar um ou outro. Quer dizer, jogou ele para baixo. Mas olha, tudo isso é importante. Mas se qualquer coisa que é usada errado, igual tem lá dinheiro, né? Tem uma mensagem do Chico Xavier chamada dinheiro, né? Dinheiro é importante demais, agora depende do jeito que você usa ele. Sem dinheiro não dá para viver. E o avião aproximou as pessoas. Exatamente. Hoje você pega um avião em duas horas, três horas, você está no Ceará. Quanto tempo levava para sair de lá? A moral é prejudicial. Da Bahia. Você está em duas horas na Bahia. Duas horas. Outro exemplo clássico é o Alfred Nobel, né? Que ele inventou a dinamite, né? Que era para fazer caminhos, né? Explodia-se ali aquelas rochas para criar caminhos para unir os povos. Só que ele foi usado depois para explodir seres humanos. E só foi por causa disso também que nós descobrimos um jeito de fazer um túnel de 5 km debaixo de uma serra. Sim. Né? Ontem eu fui para Caraguá e você passa lá 5 km embaixo de uma serra de um túnel. O drone, que foi criado para levar comida de um lado para o outro, está sendo usado para destruir pessoas. Tudo é questão de saber usar. Agora há pouco, olha só que novidade que o Tião falou para a gente aqui agora na hora do intervalo. A tecnologia que o Brasil tem, que o Brasil já existe no Brasil, era para o celular ser o dobro do que é. Era muito mais, só que não é usado. É usado só pela área militar. Mas não é porque eles estão restringindo, não. É porque no solo não criaram ainda bases para você desenvolver isso, só está no satélite. Então, pode ser falta de dinheiro, pode ser tudo. Então, ele fala que isso que nós estamos reclamando hoje, que está muito na frente, podia estar muito mais ainda se a gente estivesse usando o que a gente já tem. E eu aproveitei e falei aqui para o Ari também, que o Ari já viu lá no nosso livro, Entre os Dois Planos, o pai Joaquim esclarece, o Aurélio Augusto e a Marcela questionam o pai Joaquim sobre a informação, sobre... o sistema de informação lá é muito evoluído. Então o Aurélio está lá na coluna Campo de Luz e ele aparece aqui na frente da Marcela. Não é aparecer em espírito, não. Aparecer em holograma numa comunicação, conversando com ela que está aqui, mas os dois estão desencarnados. E eles questionam o pai Joaquim o seguinte: por que a gente não pode fazer isso já com os encarnados? E ele fala: vocês estão completamente enganados. A gente já pode fazer isso com os encarnados. Só que vocês não têm moral, os encarnados não têm moral para a gente liberar, para a espiritualidade liberar. Jorge, é corretíssimo. Isso se aplica, por exemplo, à materialização de espíritos. Hoje, né, com o uso do celular. Imagine, né, que apareçam médiuns de materialização assim, como um Peixotinho, por exemplo, como a Florence Cook. Você materializar o espírito como foi feito no passado, nos dias de hoje. É um perigo, então eles vão saber que vai ser usado indevidamente. Então, segura, tá exatamente o que você está falando. Nós não temos moral suficiente para usarmos certas conquistas que já existem no plano espiritual. Uhum. O próprio Chico, né, ele dizia isso, né, que à medida que nós evoluímos moralmente, certas coisas vão ser autorizadas. Você vê, né, Ari? Contato com o mundo, mundo fora da Terra, né? Você vê. Não temos moral. No livro, no nosso lar, as informações são tão maravilhosas que tem informação no nosso lar o seguinte, que 150 anos antes do nosso... 150, o André Luiz que está contando lá. Então a gente calcula que aquela história é contada ali por volta de 1940. Né? Se a história está sendo contada em 1940, puxa 150 anos para trás. Né? 150 anos antes de 1940, 1800 e pouco, né? Isso. Lá no nosso lar, as pessoas chegavam lá, ligavam o aparelho e via os... A mãe do André Luiz, a mãe do André Luiz, ela está no outro plano e fala com ele através de um processo, né? Exatamente. O aerobus, assim, outras coisas maravilhosas. Até tem uma história do Chico interessante, Jorge, sem cortar o que você está falando, que certa feita o Bacelli conta que na época, quando apareceram aquelas antenas parabólicas, era uma novidade imensa, né? Aí foram colocar na casa do Chico, Chico Xavier. Aí diz que o rapaz da antena foi lá, subiu, e o Chico falou, nossa, moço, essa antena me é familiar. Uhum. Aí diz que o moço virou para ele e falou assim, olha, seu Chico, de mediunidade você entende, mas de antena sou eu. Ele tinha visto no nosso lar quando tá ele lá foi. No livro, nos livros do André Luiz. Entendeu? No livro, nas trilhas de André Luiz, eu descrevo todas essas coisas que já existiam naquela época. Mas voltando ao assunto, 150 anos antes, 1800, no nosso lar, os espíritos que estão lá tinham acesso direto às famílias deles que estavam aqui. Então, através de um aparelho, eles ligavam o aparelho e viram as famílias. Chegou um momento, naquela época, o governador chegou e falou, vocês não têm moral para ficar olhando a família de vocês. Porque fala que o nosso lar estava virando uma sucursal do umbral. Está lá escrito claramente, virando a sucursal do umbral. Eles queriam carne, eles queriam bebida alcoólica. E eles ficavam vendo os parentes aqui, ficavam em depressão, ficavam apavorados, ficavam tudo jeito, porque os parentes estavam... Pô, a gente vê a nossa vida aqui, como é que é? Agora imagine a pessoa de lá tendo acesso direto a gente, ela vai se perturbar, ela não vai melhorar nunca. Então eles cancelaram, ó. Em 1800 eles pararam de mostrar isso. Imagina se eles não têm condições, nós vamos ter condições de ficar vendo, né? Aliás, Jorge, isso faz lembrar, hoje é dia de finados, né? O dia em que nós encarnados, ou a maioria dos encarnados, vão aos cemitérios visitar os seus entes queridos, né? Numa lembrança fraterna, vai fazer uma prece, uma oração. Também neste livro, aqui, o Humberto de Campos aborda o tema, que no dia 2 de novembro há uma corrida extraordinária de espíritos que vão lá encontrar os seus entes queridos que, sabendo, pensando que eles vão estar lá, vão lá também. E ele diz que existem encontros fraternos como existem encontros assim de pura vingança, né? Que eles vão lá. É interessante como ele descreve o tema. E ele começa a falar assim, olha, cobranças, heranças, situações. Às vezes a pessoa era casada e um dos entes lá desencarnou. E vê a pessoa casada quando ele não aceita. Né? Então é um cenário meio assim, meio complicado. Até para quem desencarna. Diz o Humberto de Campos que é um dia complicado de ser sepultado. Porque você vai chegar no cemitério, tá naquele dia, tá concorrido. Vai ter uma psicosfera muito pesada. Muito pesada, de cobranças, nossa, né? Imagina o desafio lá pro Eurípides Orsonufo ali, mas ele já era outro espírito, né? Aí não combinar, né? Não, mas não assim, até para desencarnar e ser sepultado nesse dia, ele fala assim, ore a Deus para que você não seja enterrado no dia 2 de novembro. Olha que interessante. Eurípides, eu acho que pode ter escolhido aquele dia só para ajudar todo mundo que estava desencarnando com a gripe espanhola, né? Porque muita gente estava desencarnando naquela... Em 1918, né? A Elba Pedro está aqui dizendo, temos que avaliar nossas ações. Não deve ter excesso e nem falta. Ter equilíbrio, utilizar o tempo beneficamente. A tecnologia é o canal para isso. A Mônica Vasconcelos, que a gente já tinha falado para o Rodrigo aqui, ó, a Mônica está dizendo, o meu primeiro CD foi lançado ontem no Spotify. As músicas são composições minhas e minhas parcerias com outros amigos. Então, pessoal, entra lá, Mônica Vasconcelos no Spotify, que está lá 15 músicas dela muito legais, né, para a gente ouvir. Eu ouvi ontem já. Você tinha comentado no nosso lar lá sobre as tecnologias, Jorge. Eu achei aqui, né, no capítulo 3, lá, oração coletiva, que fala, ó, obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através de audição e visão à distância. Isso, legal. Então, em 1940, ele já estava anunciando esse processo. Quem quiser, não é para fazer média não, pessoal, mas eu fiz um livro chamado Nas Trilhas de André Luiz, que são temas relevantes, mensagens interessantes, né, casos assim divertidos, é uma pesquisa das 15 obras, né, das 15 obras de André Luiz, começa no Nosso Lar, vai até E a Vida Continua, colocando todas essas coisas. Por exemplo, olha que coisa interessante, você que não casou aqui, você pode casar lá, tá bom? Tá lá no livro do André Luiz. Tá lá. E nesse livro, Nas Trilhas do André Luiz, tem isso. E a gente ressalta. Não deixe de ler a obra de André Luiz. Tem a Vida no Mundo Espiritual. É muito legal. E dizer que para ir no Nosso Lar também tem que ter um merecimento. Assim, e, bom, né? E quando a gente fala tecnologia da informação e comunicação, o que que é? É você facilitar a comunicação por meios de tecnologia. E um outro exemplo desse que eu também encontrei aqui, também nas obras de André Luiz, lá Missionários da Luz, fala sobre a garganta ectoplasmática, né? Que está nos livros do Jorge também, vale a pena, né? A Trilhas de André Luiz, vou divulgar aqui. Mas ele fala sobre a manipulação avançada de ectoplasma do médio para criar aparelhos temporários, como uma garganta artificial permitindo a comunicação oral direta dos espíritos. Muito legal, de um plano para outro, né? No dia 30, nós teremos aqui no nosso programa o Fiorini, que vai trazer uma série de informações utilizada lá no mundo espiritual para a nossa comunicação. Muito bom. Vocês estavam falando, eu estava me lembrando, no livro Instruções Psicofônicas, que até está disponível na internet, né? São gravações do Chico Xavier sendo médium de psicofonia. Né? Eles tinham um gravador lá, eles gravaram vários espíritos, em Pedro Leopoldo ainda. E teve um momento lá, num dos dias, que sempre tinha um espírito no final, assim, um irmão instrutor, né? E o irmão do Chico veio, olha, nós vamos receber a presença do espírito de Madre Teresa de Calcutá. Não, Teresa d'Ávila. Espírito de Teresa d'Ávila. Que foi aquela missionária na Índia, extraordinária, santificada, um espírito de Skol. E só que ela vai falar à distância. O Chico vai cair numa espécie de amnésia profunda, mas ela não vai estar aqui. Ele vai estar replicando o que ela dizendo, mas ela não estará presente aqui no centro espírita. Olha que interessante. Tá, e certamente através desses recursos tecnológicos do mundo espiritual. Sim. Né? Mas Teresa d'Ávila é aquela da Espanha que levitava. Aquela que levitava. A Calcutá é da Índia. É. Mas essa mesmo. O Ari, durante 6 anos eu trabalhei na clínica Francisca Júlia e ali nós tínhamos trabalho de cura lá para os doentes de lá. Era interessante, tinha uma médium vidente que já desencarnou. Ela falava, Rui, eu não entendo os aparelhos que é trazido para colocar nesses pacientes aqui. Coisa de 30 segundos é o suficiente para que eles façam o que tem que ser feito para os doentes. Então, era interessante como tinha alta dos pessoas que estavam lá no hospital. Perfeito, devido ao aparelho que era utilizado. O senhor fez lembrar agora, né? Nós conhecemos uma senhora lá da cidade de perto de Campos de Goitacazes, onde viveu o Peixotinho, lá de Macaé. E ele morou um tempo em Macaé e ele fazia um trabalho de materialização dos espíritos, e esses espíritos eram usados para cura, né? Eles curavam, entre elas, Sheila, irmã Sheila. E ela conta, a dona Leti, que ela chegava com uma espécie de uma vasilha, né? uma dessas bolsas, abria e tirava vários instrumentos. E aqueles instrumentos, para a época, isso daí é a década de 40, 50, ela utilizava na cura dos enfermos. Raio-x. Os médicos ficavam fascinados, porque ainda não tinha existido o raio-x, essa coisa mais computadorizada, como é que chama? Ressonância. Tomografia. Tomografia. Computadorizada. Ela chegava, diz que ela abria assim, os médicos ficavam encantados, eles viam os órgãos pulsando, onde estava doente. Aí ela fazia a intervenção ali, tudo materializado. Isso, década de 40, 50. Vocês imaginam os recursos que existem no mundo espiritual, né? E vão chegando aos poucos. Sim. Aqui, né? Uhum. Vão chegando aos poucos. É, e eles dizem que não chega mais rápido porque nós não estamos preparados. Não estamos preparados para isso, né? E o legal que o raio-x você comentou, né? Só foi graças a um casal que era espírita e simpatia de escrita, que era o Pierre e Maria Curie, né? Os franceses que descobriram o rádio. Sim. Né? Que prêmio Nobel, inclusive, né? Os dois, né, ganharam o prêmio Nobel. Só surgiu o raio-x por conta da descoberta deles ali, né? É. Do rádio, né? Do rádio. Muito legal. Tá com três perguntas. Bom dia, amigo. Bom dia. Os amigos entendem que antes de vir o planeta de regeneração, este que vivemos irá ao caos, à destruição, como foi profetizado por João? Sim, é o que nós estamos vivendo, né? De certa forma, é isso. A gente pensa a regeneração como uma casa em reformas. Eu vou reformar minha casa, o que eu preciso fazer? Derrubar parede, levantar piso, vai encher de poeira. Toda reforma, né? E nós estamos falando da nossa casa planetária, ela está em reforma. Então é natural que a gente realmente, né, precise de certas reformas. Mas a maior de todas é a reforma interior, a reforma moral. Nós teremos um planeta regenerado se nós nos permitirmos a nos regenerar. Quando o homem de bem, que está lá no Evangelho, começar a existir em nós, nós vamos transformar a psicosfera desse planeta. Nós vamos transformar a cara desse planeta. Então, por enquanto, né, nós ainda estamos assim. É nessa reforma que vai exigir da gente bastante paciência, bastante trabalho, bastante devoção, para que efetivamente, como preceituou Jesus, né? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Olha que profunda fala do mestre, né? Não é dos belicosos, não é do que quer matar o próximo, não é do que joga bomba. Mansos e pacíficos. Aqueles homens realmente de bem que vão ficar por aqui, né? E na questão 1019, voltando uma vez mais, São Luís fala exatamente que, a exemplo do que aconteceu com os capelinos, né? Muitos espíritos deixarão de nascer aqui na Terra, nesse novo ciclo, por conta de não se adaptarem, por estarem lá presos. Como aconteceu, como Emmanuel conta, né? No A Caminho da Luz, que é esse livro maravilhoso que romanos, hebreus, fenícios, egípcios, eram civilizações que não se adequaram moralmente lá no sistema de capela e que sofreram um degredo. Daí aquela noção do paraíso perdido, né? Eles perderam de ficar lá. Então eles sofreram esse degredo temporário, é verdade, demorou séculos aqui, mas sofreram para que eles pudessem realmente voltar para lá melhorados e aptos. A gente esquece, a gente fala de planeta regeneração, mas a gente esquece de uma coisa muito séria, que é a aptidão. Estarei eu apto para conseguir viver nessa atmosfera? Gente, tem pessoas que você falar em céu e em nosso lar, você vai para lá, mas tem picanha, tem cachaça lá, tem futebol, tem isso, tem aquilo, sem querer menosprezar nem nada e nem se colocar como puritano. Mas vai ser uma tortura, né? Então, a mesma coisa, viver num planeta regenerado vai exigir da gente comportamentos compatíveis com a psicosfera desse planeta de regeneração. Não é verdade? Vamos para a pergunta aqui do... da Liz Lane. Ela tá colocando aqui, por causa que a gente falou de inteligência artificial. Fala aí, Carlinhos. Bom dia. Tem uma pergunta, Liz Lane. Alguns médiuns conseguem visualizar os mundos espirituais e suas particularidades. Acham válido usar a inteligência artificial para que eles gerem a imagem vista por nós? Ouviu, Rodrigo? Você repete, também? Repete. Tá vendo? Ele estava no mundo da Lua. Não, estava fazendo a imagem. Alguns médiuns conseguem visualizar os mundos espirituais e suas particularidades. Acham válido usar a inteligência artificial para que eles gerem a imagem vista para nós? É como se o médium descrevesse isso, por exemplo. Mas, desculpa, Ari. Mas, para mim, na minha opinião, isso já acontece quando você vê um filme como que é o Nosso Lar. Já foi o médium que descreveu. O médium já descreveu isso aí. Sim. E mostrou para nós através do cinema, através da televisão. Através da inteligência artificial pode se aprimorar também. O que o médium vê. Agora, talvez o que ela está falando possa ser uma coisa assim, automática, momentânea. O médium está falando ali e, de repente, você já tem um aparelho com a inteligência artificial e já mostra aquilo para você. É uma possibilidade, né? É porque a inteligência artificial. O emprego aqui que são elas, né? A inteligência artificial vai fazer aquilo que você pedir, né? Se você pedir. Descrever aquilo que você está visualizando, né? Que nem Chico ele descrevia, né? Você pega o Nosso Lar, ele está lá descrevendo como que é o Nosso Lar. Aí você pega aquela descrição toda, joga para a inteligência artificial, ele vai criar baseado na tua descrição. É uma cocriação, né? Ele não vai... ela pode gerar, tem as generativas, né? Que fazem, que ela pega com base naquilo e cria coisas novas. Né, mas ela sempre vai fazer com base num prompt, né? E com base também em coisas antigas, que é o que a gente faz, as conexões e cria, porque alguém construiu aquilo no Nosso Lar, alguém construiu o Nosso Lar, que foram os primeiros portugueses. Portugueses, né? Então hoje a gente pode construir uma casa aqui, né? Então aquele português lá, que é aquele espírito que construiu aquilo também, construiu da mente dele, né? É, porque antes do Nosso Lar só existia... Antes do Nosso Lar só existia nessa região, né? Que é aqui acima do Rio de Janeiro, né? Mais ou menos. Só existia cabana de índio mesmo. Era índio que tinha no Brasil. Então, os portugueses que chegaram, quando eles foram desencarnando, que não voltaram para o país dele, para a esfera espiritual de Portugal, que foram ficando nessa esfera espiritual, foram construindo coisas parecidas com o que eles tinham aqui. Por isso que a arquitetura do Nosso Lar é toda a arquitetura portuguesa também. Né? Hoje deve ter pastel de nata lá, né? Ah, com certeza. No começo tinha, depois é que eles tiraram fora, né? Lá no começo tinha tudo, né? Sim, houve muitas rebeliões lá no Nosso Lar, né? Ele descreve isso de coitado do governador com as até demandas, bebida, né? Tinha. Até bebida tinha, vinho, essas coisas tudo. Carne. Governador, tanto é que apenas ele e Veneranda que tiveram acesso a Jesus, né? Ninguém mais da colônia. E inclusive teve contrabando, né? Contrabando dessas coisas. Foi a primeira vez que levantaram as muralhas do Nosso Lar. Foi por causa disso, que eles levantaram as muralhas. E ligaram tudo, para poder os caras não... Quer dizer, os caras passavam, pulavam os muros, faziam tudo isso para poder levar as coisas que o pessoal de lá de dentro estava querendo. É uma crosta muito próximo da gente, né? E a gente acha que é um negócio muito distante, né? Exatamente. O Nosso Lar, ele foi edificado no umbral, na região umbralina. Tanto é que ele precisa, é como se fosse um condomínio muito fechado, que tivesse acesso apenas espíritos que consigam viver naquela psicosfera ali, né? Então, o Nosso Lar, né, Alice, é como se fosse um plano regenerado, né? Um plano regenerado. E André Luiz é tão feliz quando ele demonstra as coisas, que no livro... Libertação, ele mostra a cidade estranha,

ou síndromes modernas, insistirem em tomar-nos a casa mental e emocional, resguardemo-nos na oração, que nos plenificará a alma, apacentando-nos o coração. E vivamos com a confiança do Filho que entende o Pai como soberanamente bom e justo, todos os dias banhando-nos na alegria de estarmos vivos, louvando a Deus a bendita oportunidade da reencarnação. Ari, o que, que você pode falar sobre essa mensagem, essa linda mensagem? Ela vai ao encontro daquilo que exatamente nós pensávamos, né, falamos, né? Que nós precisamos manter o equilíbrio para que nós mantenhamos a nossa saúde física e mental. São neuroses da vida moderna. São necessidades que foram criadas que afetam fortemente a nossa saúde mental. E aí o desafio, né? O desafio de vencer a ansiedade, o desafio de vencer a depressão, a irritabilidade, que confrontam com valores dentro daquilo que a gente justamente falava, né? A nossa conexão com o sagrado, com o espiritual, com a religiosidade, com a espiritualidade, né? Reasseveramos, não necessariamente com a religião, porque a religião muitas vezes ela só mascara aquilo que a gente não tem, que é a espiritualidade. A gente se equivoca, basta eu estar presente num templo religioso, eu já tenho religiosidade. Não, essa busca ela vai até fora do templo religioso, ela é uma continuidade dentro dessa transformação, e nós vamos buscar justamente em nós, nos conhecermos, fazer esse exercício do autoconhecimento, fazer esse autodiagnóstico e percebermos onde nós precisamos fazer as nossas mudanças, onde nós precisamos nos reconstruir. E a gente tem a ajuda da espiritualidade, nós temos a ajuda do Evangelho verdadeiro de Jesus, que nos permite essa transformação verdadeira, não superficial. São chegados os tempos, né, em que a nossa casa planetária está em reforma. E como toda reforma, ela vai gerar incômodos para a gente. Como a gente dizia há pouco, quando eu vou reformar uma casa, eu preciso derrubar paredes, eu preciso levantar o piso, eu vou provocar muita poeira, sujeira, e são esses dias que nós estamos vivendo. Mas para que nós mantenhamos a nossa tranquilidade interior, é necessário que nós façamos esse mergulho dentro de nós. Não é fugir do mundo, como diz a mensagem. Não é estarmos alheio à vida moderna em que estamos situados. Não. É valorizar a essência divina que nós temos dentro de nós. É dar a ela fôlego, é dar a ela aquilo que Jesus nos pediu, dizendo: brilhe vossa luz. Vós sois deuses, poder fazer coisas que eu faço e ainda mais. Então nós temos N oportunidades de não cairmos nessas neuroses que são verdadeiras armadilhas da vida moderna. Manter a serenidade, manter o equilíbrio são os grandes desafios dos dias modernos. Não perder a simplicidade, não perder essa conexão com o divino, com o sagrado, que a gente chama de espiritualidade. Talvez essa seja o grande desafio nosso. Nós somos espíritas, né? De certa forma, nós temos informações assim valiosíssimas para a gente fazer essa metanoia, essa mudança de chave, essa modificação, essa reforma íntima. Então, está nas nossas mãos. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que fazemos. E se nós plantarmos coisas que não sejam, frutos que não sejam bons, invariavelmente a esquina da vida nos estará esperando para a gente colher esses frutos. Mas o contrário também é verdadeiro. momento chegar, vale, Rodrigo? Vamos sim, encerrando aqui. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS, festas, embalagens. É, a gente está aqui no momento agora dos aniversariantes da semana. Rui? Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos hoje Josiane de Souza e Silva e hoje também, amanhã, nós temos a Carolina Milani, que faz aniversário lá da Fraternidade Paulo de Tarso. É, aqui eu só tenho Luiz Carlos Ambolato, lá do Jefa, né, que atualmente está morando na Austrália, né? É. Que faz aniversário dia 5. É quem eu tenho aqui. Mais alguém? Ah, deixa eu ver aqui também. É, né? Aqui também. Acho que vocês tinham comentado alguém lá do chat também, né? A Letícia Pereira de Andrade faz dia 5 de novembro, que ela já teve aqui, já foi entrevistada pela gente aqui também. Seguidora nossa aqui do Vivência. Vamos então para os sorteios. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, aqui de São José dos Campos, tá aí o link do site da livraria, então vocês podem entrar aí e comprar os livros também, ou ir lá na livraria Casa do Caminho, também vale a pena. É, a gente vai sortear agora o livro Fatos Espíritas, né? É, a gente vai sortear aí pelo sorteador.com, tá ali, o pessoal que ligou e disse pra gente, ou mandou mensagem dizendo que queria participar, a gente colocou aqui o nome no sorteio. Então, vamos lá sortear agora o nome. Vamos lá, rufa os tambores. Aí, Alexandre Magno. Então foi o Alexandre Magno que ganhou aí o livro Fatos Espíritas, de William Crookes. Então a gente vai deixar depois lá na livraria da Casa do Caminho, né? Uhum. Qual que é o endereço lá? Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista. O Rui deixa lá pra gente. É, a livraria funciona de segunda a sexta, das 13 às 16 horas. E o responsável é o Mário Vinhas. Vinhas, exatamente. Legal. Então a gente deixa lá. Vamos lá para Hora da Dica. Ari, então que dica você pode dar para os nossos ouvintes? Eu gostaria de indicar um livro que muito me ajuda até hoje, que foi assim até uma chavinha que eu virei aqui, chamada Músicas Espirituais, Como Acontecem. Quando eu li aquele livro, era a coisa óbvia que eu não tinha, para a qual eu não tinha despertado. O autor, ele consegue fazer a gente perceber que as canções pululam na nossa cabeça, que são informações do mundo espiritual, que se a gente tiver preparado, a gente vai pegar aquele instante ali e vai registrar e transformar aquilo em música, em canção. Confesso que esse livro foi um grande presente para mim, então eu recomendo. O autor é um baiano chamado Jorge Reis. Jorge Reis. De Patamuté. De Patamuté. E esse livro já teve na mão do Moraes Moreira, ele tem um. O Manu Calmeida distribuía para as pessoas, né, indicando. Porque é um livro que vende pouco, porque todo mundo pensa que é um livro que vai ensinar música para os outros, pensa que na realidade não. Na realidade, engraçado, é Jorge, assim, eu tô no carro, daí começa a vir aquela cançãozinha na cabeça com melodia e letra. Uhum. Eu lembro do Jorge, rapaz. Uhum. Eu lembro de você, na aula, falando, ó, fica... Aí eu vi uma entrevista do Carlinhos Brown uma vez, que ele anda com um gravador. Uhum. Ele falou assim, ó, vai vir, você vai gravar ali, a ideia central tá montada, e alguma coisa do universo passou pra você, é exatamente o que o Jorge fala. Uhum. Se ele ler o livro, ele vai falar, vai ser óbvio tanto quanto. Uhum. A gente que trabalha com mediunidade sabe disso, né, que... Mas assim, vem de maneira inusitada, né? Você, quando você menos espera, vem a melodia. Você não tá com instrumento, não tá com violão nem nada, mas tá prontinho ali. Opa! Hoje você tem o celular, tem o gravadorzinho. Vou colocar aqui, ó. Regeneração. É. Né? Verdade. E a gente tem que estar aberto e preparado, se a gente quiser, porque daí fica mais fácil. Às vezes você senta com o papel, com o instrumento, não sai nada. Mas quando você menos espera... Aí acontece, né? A música tá ali. Então é bacana. Esse livro, ele é muito, assim, pedagógico. E de uma maneira muito, assim, confortável, né, Hugo? Tranquila, pedagógica, o Jorge passa pra gente. Ô, Rodrigo, eu posso dar uma dica? Pode, manda lá. Manda a dica aí. Eu assisti um filme ontem, gente. Ele foi produzido em 2007. E é um filme espetacular, simplesmente pelo final. Que você não espera. O que acontece no filme. Conta aí pra nós. O filme... Conta o final aí pra gente. Conta o final do filme. Dá um spoiler aí. O filme é inesperado. O nome do filme, gente, põe aqui pra mim, Rodrigo. É Awake. Awake. Awake. Awake. Awake. É Acordado. Sim. Awake. E o filme... Eu acho que eu já assisti. Eu já assisti também. Muito ele legal. É um filme espetacular que quando vão fazer a cirurgia para troca do coração do cara, a anestesia não pega. O cara fica acordado e sente toda a cirurgia. Meu Deus. E aí desenrola, por ele ficar acordado, desenrola uma trama que ele não esperava. E nem nós que estávamos assistindo esperávamos. Então foi um negócio surpreendente. Aí que entusiasma o filme. O filme é legal por isso. Bacana. Assista, gente. Vocês não perdem a oportunidade. Obrigado. Legal. Bacana, então vamos agora... Só que tem que mostrar esse nome em algum lugar, porque do jeito que ele falou, ninguém vai saber. Awake. Pois é, falei pro Rodrigo. É, o nome aqui, Awake. Tá, eu coloco aqui. É no YouTube? É no YouTube. Mas tem outras plataformas Awake. Também. Filme. É, eu assisti no YouTube. É, o Awake, A Vida por um Fio. Isso, então, ficou mais fácil. Não precisa escrever Awake, se você procurar A Vida por um Fio, vai encontrar esse filme aí, exatamente. Tá? A Vida por um Fio. Exatamente. Então vamos lá para o encerramento, né? Porque a gente já estamos aí no final, né? Eu queria mostrar a imagem, né? A imagem da inteligência artificial que a gente criou assim, né? Colocar aí para vocês. Inteligência artificial criou, né? Espera aí que Problemática, hein? Olha lá. O que você achou, Ari, da imagem criada pela inteligência? É bastante, bastante emblemática. O desafio que nós temos, né, acorrentados à vida moderna e o Evangelho Libertador ali na cabeceira da nossa cama, nos convidando à renovação, ao equilíbrio, à saúde mental. É desafiador, com certeza. O que você falou da luz azul, né? Exatamente, olha legal. Só. Né? Que não deixa dormir, fica acorrentado ali, né? É um algemar mesmo, né? A gente fica algemado nesse mundo e não dorme direito, né? E o Evangelho, o Cristo, né? Nos convidando ali a segui-lo, a nos reformar, né? Isso. Então entre no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, sem acento. Que a imagem já está lá disponível para vocês curtirem e comentar. Deixa o like aqui no vídeo também para a gente agradece. Né? Então participe aí do nosso Instagram, comente. A gente deixou uma pergunta lá também para vocês, então a gente quer saber a opinião de vocês, além da enquete que eu vou comentar aqui, o resultado da enquete. Lá no Instagram a gente tem postado algumas perguntas também lá no Story, para o pessoal que fica só no story passando aí, né? Também contra conteúdo espiritual. Então entra agora no story que a gente colocou, a gente pôs uma pergunta lá. Qual é a desculpa moderna que você mais usa para não fazer a caridade? Então, deixa aí a sua opinião. O Tião já respondeu lá, escreveu, ó, estou sem tempo. Ah, concordo com ele. É uma das... Essa, não tenho tempo, né? E o Forcato, ele tem orgulho da modéstia dele, né? Ele falou assim, ó, não tenho desculpas. Quando surgem oportunidades de eu colaborar com algo, estou sempre pronto para servir dentro das minhas possibilidades. Legal, Forcato. Né? Então entra aí no story e responda a pergunta aí que a gente colocou. E além disso, a gente colocou aqui também a enquete, né, e houve 88 votos, né, que participaram da enquete aqui pelo YouTube. A ansiedade generalizada que vivemos hoje é mais uma doença da alma que um transtorno psicológico? E 78% acho que sim, que é mais uma doença da alma, a ansiedade, que um transtorno psicológico. 22% falaram que não. Que não acha que não concorda. Então, aí, 2/3, né? No WhatsApp a gente colocou também essa pergunta. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Quem aqui participou bastante foi a Antônia, foi a que mais participou. Tic-Teco, que teve participação também. A Elba Pedro de Oliveira teve bastante participação aqui. A Joélia Vasconcelos, a Ana Cristina aqui eu não consigo entender aqui, o Marcos Sugai, a Mônica Vasconcelos, a Fernanda Cassal, o João Paulo Gonçalves, o José Magalhães. Então a gente agradece a todos vocês que participaram do nosso chat aqui pelo YouTube. Rodrigo, se você me permite fazer uma observação, anteontem eu conversei com Aécio César, ele mandou mensagem para nós que ele não está participando assim ativamente como ele sempre fez por conta do problema visual que ele está enfrentando. Ele está com dificuldade, inclusive, de ligar o computador dele para acompanhar. Mas assim que ele se restabelecer, ele vai voltar. Eu falei, puxa vida, Aécio, não me complica com as suas perguntas, porque talvez eu não tenha capacidade cognitiva suficiente para respondê-las. Uhum. Mas, inclusive, ele nos pediu, vou ligar para ele novamente para passar umas informações que ele nos pediu. E ele está assistindo o programa, está ouvindo o programa com a mesma dedicação de sempre. Legal. Tá bom? Então a gente deixa um abraço também para o Aécio, por mais que não esteja aqui no Superfãs, aqui na lista dos 10. Mas ele vai ser o nosso eterno número 1. Sem dúvida. Né? Que nem a. Number 1. Que nem a Arlete comentava aqui no programa Prosa Criativa. Infelizmente parou. Houve acho que foi pararam temporariamente. Né? Mas como ela sempre citava, né? É o number one, o Aécio vai ser o nosso eterno number one aqui, né? Independente se você está participando ou não, Aécio, a gente está com um pensamento aí, torcendo para você, que você supere esses desafios aí e continua com a garra de sempre aí, tá? Obrigado pela participação de todos vocês, e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ari. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Barotto. Obrigado à família Vivenciano por esse amor imenso que tem por essa rádio, por esse programa. Obrigado pela dedicação de todos, porque sem vocês saberem, vocês doam o ectoplasma de vocês para que a espiritualidade, através da fraternidade dos humildes, levem a quem é mais necessário nessas 2 horas de programa. Desejamos a todos um ótimo domingo em família. Que família é a base da nossa sociedade. Que tenha o seu macarrão com frango, seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família. Deus abençoe e até o próximo domingo. Fiquemos na paz, na luz, no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos agradecendo a participação de todos que estiveram conosco aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp. Obrigado pelas perguntas. Desculpe aí que teve perguntas aqui que não deu mais tempo de fazer. As opiniões também sempre bem-vindas. Pedimos a vocês que multipliquem aí, que deem um like, que possam compartilhar, falar para as pessoas do programa Vivência Espírita. O nosso programa já vai para 22 anos no ar. Né? E a gente pede que vocês compartilhem, mostrem, porque eu tenho certeza que não é porque é nosso aqui, não, mas é sempre conteúdo de qualidade que a gente traz aqui para todos. Procura sempre trazer o melhor possível para a gente conversar, para a gente debater, para a gente discutir, para a gente levar para todos um pouco mais de conhecimento. E principalmente respeitando a opinião de cada um que vem aqui, né? Com certeza, claro, é o mais importante. Então nós vamos encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 2 de novembro. Quando mentalizes os supostos desaparecimentos na voragem da morte, pensa neles do ponto de vista da imortalidade e do progresso. Um coração materno tem o direito de guardar por relíquias as roupas enfeitadas e curtas dos filhinhos que acalentou no berço, mas seria loucura impor-lhes a obrigação de usá-las, depois de homens feitos, sob o pretexto de que somente assim lhes retribuirão devotamento e ternura. Do livro Encontro Marcado, capítulo 24, Em Favor dos Desencarnados. Um abraço a todos, Rui. Próxima semana nós temos a Cris. Nós vamos ter a Cris Paiva falando sobre vida e obra de Eurípides Barçanufo, que o Ari já veio falar sobre sobre Eurípides Barçanufo, mas nada impede que a gente está sempre falando dele, né? Necessariamente precisamos despertar o conhecimento desse espírito extraordinário que esteve aqui entre nós. E eu queria mandar um abraço para a Marizete e para o seu esposo, que esteve ontem lá junto com a gente lá no jantar da Fraternidade Paulo de Tarso. Ari, você faz para a gente as suas conclusões finais, por favor, o encerramento e uma música para a gente depois do encerramento. A prece, né? A prece de encerramento, tá bom. E depois da prece, a música. Tá bom. Tá? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer uma vez mais o convite maravilhoso, que estarei sempre pronto a atendê-lo, se Deus assim nos permitir, porque é um privilégio muito grande ouvir em casa o Vivência Espírita, quanto estar aqui. A alegria é a mesma. Eu rogo a Deus que os nossos irmãos aqui, envolvidos nesta seara, que é a seara da divulgação, possam continuar com saúde física e, sobretudo, mental, para estarem levando a cabo esta maravilha que é a Vivência Espírita. E, dentro da reflexão que nós fizemos hoje, nos perguntarmos, né, a quantas anda a nossa espiritualidade? O que temos feito para nos espiritualizarmos? Porque quando a gente fala de espiritualidade, nós necessariamente estamos falando da nossa evangelização. Não no sentido tradicional, histórico dessa palavra, mas viver o evangelho ali dentro do que Jesus pediu para que nós vivenciássemos. Nós estamos no Vivência Espírita, estamos falando da vivência do evangelho. Viver o evangelho. O que eu tenho feito nesses dias modernos para amenizar estas toxicidades da chamada vida moderna? Que nós possamos continuar nos inspirando no Mestre querido para que nós contribuamos de uma maneira bastante positiva para um mundo melhor, sendo pessoas melhores, pessoas melhoradas, onde exista a fraternidade, onde exista a boa convivência, o respeito, a ética, a retidão, porque é assim que nós estaremos aptos a reencarnarmos num planeta de regeneração. Então, nós rogamos a Jesus que nós continuemos nessa estrada, a da transformação, a da evolução consciente, despertando em nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é a luz do amor. Sede perfeitos, sede perfeitos, brilhe vossa luz, conclamou-nos o Mestre amigo. Senhor, que a nossa palavra humilde e despretensiosa de hoje chegue aos lares que nos ouvem, na imensa família vivenciana, onde todos juntos criamos esta egrégora, facultando as nossas casas, ao nosso pensamento e até mesmo ao nosso corpo físico, fluidos benfazejos que nos fortalecem na curta caminhada que executamos aqui na escola terrena. Rogando a Ti, Senhor, que se ainda não conseguimos sair do lugar comum, da nossa zona de conforto, nós possamos, mais inspirados no Teu chamado, no Teu clamor, efetivamente conduzirmos-nos e sairmos adiante. Ide e pregai. Pregar o amor, exemplificar o amor. Te agradecemos, Senhor, do fundo de nossos corações, por mais este domingo vivenciando o Teu Evangelho de luz. Que assim seja. Da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufrago em si mesmo, temendo os monstros que existem. Fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além. Termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.